dos pés, porque herói em casa. Diego Loureiro, goleiro para número 29, na lateral direita, Daniel Borges, 20. Na zaga, Joel Carlos, capitão do time com a 3 pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, Gilvan tem a número 4. Na lateral esquerda, Carlinhos, camisa 30. No meio campo, Luiz Oyama com a 5. Barreto, camisa 23. E Chay com a número 14. Na frente, Marco Antônio tem a 70. Rafael Navarro, 99. E Diego Gonçalves, número 11. O técnico Anderson Moreira relacionou ainda para o banco. 22, o goleiro Douglas Borges. 7, o lateral direito, Rafael. 13, também lateral direito, Jonathan. 40, o zagueiro Lucas Mezenga. 6, o lateral esquerdo, Jonathan Silva. Para o meio campo, Ricardinho, 8, Kaique, 49, Matheus Friso, 45 e Felipe Ferreira com a 17. Para o ataque, Enio, número 36, Luiz Henrique, 88 e Rafael Moura com a número 9. Sampaio Correia começa o jogo com Mota no gol, número 31. Lateral pela direita, Watson. Número 2, o zagueiro Joécio, 13, Éder Lima, 4. Mascarinhas é o lateral esquerdo, número 6. No meio campo, Betinho, capitão da equipe, 5, Ferreira, 8, Eloir, 15 e Léo Arthur com a 10. Pimentinha tem a 11, 99 para Ciel. Felipe Suriante no banco, Luiz Daniel, 1, Luiz Gustavo, Gustavo, 22, Paulo Sérgio, 3, Alan Godoy, 14, Márcio Araújo, 19, Nadson, 17, Romarinho, 16, Jean Silva, 7, Diego Cardoso, 20, Jarco Petrosso, 21 e Jackson, número 9. Apita o jogo Botafogo e Sampaio Correia aqui no Nilton Santos, 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Todo mundo de Minas Gerais. O árbitro Paulo César Zanovelli, assistente 1, Guilherme Dias. O 2, Fernanda Torres. E o VAR é Emerson Ferreira. A bola vai rolar e a Tupi vai dar um show de emoção. Na dose certa para você aqui no estádio Nilton Santos, com a presença do torcedor. Pena que ainda não com a massa do Botafogo, mas apenas poucas pessoas. 5 mil ingressos foram liberados para venda. Não sei se vão conseguir vender todos os ingressos, até por conta de toda a burocracia que tem que ser feita, né? Apresentar carteira de vacinação, teste de Covid e tudo mais. De qualquer maneira, a gente tem aqui uma parte da torcida do Botafogo que vai prestigiar aqui no estádio Nilton Santos esse jogo Botafogo e Sampaio Correia. Agora, galera, é hora de análise. Eu vou falar com o Dé, o cara que tem a manha. Ele vai falar o que a gente pode esperar desse Botafogo hoje aqui no estádio Nilton Santos, em todos os rádios da Tupi. O cara que tem a manha. Dé, o Aranha, o cara que tem a manha. E aí, Dé, tudo bem, irmão? Tudo certinho, meu amigo. Na esperança, né? E na expectativa, não do último jogo do Botafogo, que pra mim é normal. Vamos lembrar, né, Odilon, que o Anderson dirigiu a equipe por 12 jogos, teve 10 vitórias, um empate e uma derrota. Botafogo foi bom meteoro, subiu lá para a zona de classificação e chegou no último jogo diante do CSA, jogou mal, perdeu, normal. O que o Botafogo não pode fazer é ser apático como foi, porque essa era a diferença que o Botafogo estava fazendo. Um time vibrante, um time guerreiro, um time determinado. E é fundamental essa partida de hoje. Primeiro, Sampaio Correia é uma boa equipe, bem dirigida pelo Surian, tem vários jogadores da Portuguesa aqui do Rio. Mas mais importante de tudo é que se o Botafogo vencer, que é muito possível, ele se torna o segundo colocado numa competição tão difícil como essa, que para mim tem um que sobra, que é o Coritiba. No mais, as vagas estão todas abertas. Eu quero de volta hoje aquele Botafogo vibrante, guerreiro e determinado que eu vi, à exceção do último jogo. Não é isso? Será que eu estou cobrando demais? Não, Botafogo não tem craques. Tem o Chay vivendo um bom momento. Tem o menino Navarro, que é ensaboado, sabe marcar gols. O Diego Gonçalves é bom jogador, tem uma boa defesa. Então, falta só isso: acertar o pé e vencer hoje. A vitória é fundamental, meu querido Odilon. Ô, Dé, meu amigo Aranha, deixa eu te fazer uma pergunta a respeito do Rafael. Tá relacionado, foi contratado, tá com a camisa 7 no banco de reservas. Se ele entrar ao longo do jogo, ele deve entrar, não sei em que momento, de qualquer maneira. Ele deve ser escalado onde? Na lateral, no meio, enfim. Qual vai ser a posição para esse jogador? É o momento certo da estreia dele no time do Botafogo, apesar dessa chegada tão precoce, ô Dé? Não, não. Beleza a contratação dele, mas paga-se o preço, amiguinho. Você paga um preço por viver praticamente a vida toda jogando no futebol europeu, não é isso? Foi o que aconteceu com ele. Ele volta ao Brasil, não conhece o time, não está bem entrosado. Futebol brasileiro é jogado de uma maneira completamente diferente. Então ele é um bom jogador, vai ajudar, vai muito. Mas vai ter que ir sendo aos poucos, parceiro. De repente, quem sabe, ele pode aparecer aí num segundo tempo ou numa situação de emergência. Mas no momento, ele tem que ficar no banquinho mesmo, compadre. Esse é o Dé, o Aranha, o cara que tem a manha, falando aqui na Super Rádio Tupi, quando nesse momento as equipes no gramado aqui do estádio Nilton Santos finalizando o trabalho de aquecimento. Já já a bola vai rolar, já já os times vão rolar a bola aqui na Tupi, a Super Rádio do Brasil. Lembrando, galera, que amanhã você vai ficar ligado aqui na Super Rádio Tupi, Vasco e Goiás, lá em São Januário. Quando a bola rolar, você vai ouvir o fenômeno do rádio brasileiro. Ao lado da dele, o Canhotinha. Todo o TT, o Timaço Tupi pra você. Abraçando aqui a galera no canal da Tupi, já no YouTube. Um abraço pra essa galera do Fogão, o Sapo Galera Craftsman. Tá dizendo que o Fogão vai vencer por 4-0. Tá aqui esperançoso. O Elian Freitas tá ligado aqui na Super Rádio Tupi. Um abraço pra essa galera. O Marco Silva também tá junto com a gente. João Paulo Brandão, obrigado aí pelo carinho, pela audiência. José Carlos Goiani tá ligado com a gente lá em Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. Obrigado pelo carinho. Manda um abraço pra ele aí, Dé. José Carlos Goiani, lá em Visconde do Rio Branco, em Minas, Dé. Meu querido José Carlos Goiani, eu já estive aí, em Visconde do Rio Branco, cidade do interior de Minas. Muito bacana. Saudações alvinegras, parceiro. Vamos atualizar então a classificação do Campeonato Brasileiro Série B. Alô, alô, plantão Tupi de Esportes. Vinícius Gama. Dali Gama. Odilon, Série B do Campeonato Brasileiro, confirmando o jogo encerrado no Independência. O CSA de virada venceu o Cruzeiro por 2-1, terceira vitória seguida do CSA na competição, do técnico Moza, ex-técnico do Cruzeiro. Lembrando, no final da partida, confusão no Independência. O Adriano do Cruzeiro correu em direção ao vestiário do CSA e jogadores chegaram às vias de fato. A classificação da Série B do Brasileiro: Coritiba líder, 52 pontos, segundo Goiás 45, terceiro Botafogo 44, quarto CRB 44 pontos. O Vasco é o oitavo com 37, o Cruzeiro 13º com 31 e os quatro que estão na zona do rebaixamento: Brusque 26, Vitória 25, Confiança 21 e o Brasil de Pelotas com 16 pontos. Odilon. É uma pena a situação do Cruzeiro, né? Porque todo jogo tem uma confusão, tem um problema, enfim, a gente lamenta pela situação atual. O árbitro nesse momento está respeitando o minuto de silêncio, homenagem póstuma a Francisco Antônio Viana de Carvalho e também as vítimas da Covid-19 em todo o mundo. Só no Brasil já chegam a quase 600 mil vidas que se perderam por causa dessa pandemia. O Botafogo está na terceira posição, 44 pontos, e aí vencendo pode passar o Goiás. Vai a 47, fica aí 2 pontos à frente do Goiás, que joga amanhã com o Vasco da Gama, e aí o Botafogo vai ser Vasco desde pequenininho. Fala, Wellington. Então, hoje o Botafogo joga pelo Vasco e amanhã o Vasco joga também pelo Botafogo, porque se o Botafogo ganhar hoje, segura o Sampaio. Se o Vasco ganhar amanhã, segura o Goiás. É isso. Autoriza o árbitro, a bola rola e a gente deixa ela rolar. A bola vai rolando e a Tupi comanda o futebol. Bola rolando, galera. agora, aqui no estádio Nilton Santos, tenta a chegada da equipe do Sampaio Correia. O Botafogo já retoma a bola. Daniel Gonçalves fez o passe na metade do caminho, se apresentou Ferreira, briga pelo alto, Chay domina, bota no terreno, vem Fogão, vamos lá Fogão, boa bola, virada na direita, Daniel Borges, e aí ele perdeu o controle, a bola vai direto para a última linha, é só tiro de meta, né? Lateral para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Você está na Super Rádio Tupi, a Super Rádio do Brasil, tem um boneco do Botafogo aliado aí, o Daniel Gonçalves, hein, o Marco Vasconcelos? Exatamente, o Diego Gonçalves, e ao que parece, Odilon, foi fora do lance, colocou a mão na coxa esquerda, mais em cima ali, quase próximo ao joelho. Tomara que não seja um problema muscular, ao que parece. É, o Diego Gonçalves caiu. Pode ter sido também algo ali do início de jogo, um aquecimento um pouquinho mal feito, mas está sendo atendido o Diego Gonçalves logo no início da partida, sentindo esse problema. Tomou uma pancada também do Watson. E aí, na sequência, ele colocou a mão na coxa esquerda. Vamos analisar, viu, bom, Marco. É isso, ele se machucou sozinho ali, tá saindo de campo, vai sendo atendido pelo departamento médico do Botafogo, já já ele volta. E a bola vai ser colocada em circulação mais uma vez lá pro time do Sampaio Correia. O Extra Hiper agora tem preço de atacado todo dia, na loja e no Clube Extra. E se achar preço menor, cobrimos no caixa. É o desafio mais barato, Extra. Sampaio Correia se defende do jeito que dá e aí consegue outro lado lateral para fazer a cobrança. Fala, Marco Vasconcelos. Voltou o Diego Gonçalves, foi atendido, teve sim o contato com o jogador do Sampaio Correia, mas na sequência ele colocou a mão na coxa, foi atendido aquela linha milagrosa, já voltou 0-0 pela cara, sem saúde, Odilon. Abraçando aqui o Elcio Brandão, tá lá em Teresópolis, ligado aqui na Super Rádio Tupi, meu amigo Alex Gargano, galera lá da Táxi, Senador Dantas, todo mundo ligado na Super Rádio Tupi, obrigado pela carona, vai mandando aí a sua mensagem, interagindo com a gente no Instagram, você também manda o seu recado no Facebook, você mandando sua mensagem no canal da Tupi, no YouTube, André Luiz, boa sorte Fogão, vamos vencer hoje, saudações alvinegras, um abraço para você André Luiz, obrigado pelo carinho. A bola volta, tentativa do Sampaio lá pela esquerda, tentava olhar o Arthur, mas aí chega primeiro a zaga do Botafogo, Chay domina, foi apertado na marcação, roubada de bola com o Ciel, mas aí a falta está marcada em cima do Chay, em Wellington Campos. Em cima do Chay, foi marcada a falta, o Botafogo vai sair jogando no seu campo de defesa, 0-0 o placar online. Aqui, Tupi, a Super Rádio do Brasil. Lembrando que mais cedo, galera, o Mengão ficou só no empate em 1-1 com o América Mineiro, lá em Belo Horizonte. O garotinho deu recado aqui na Tupi, ao lado do Apolinho Washington Rodrigues. O primeiro time do rádio contou pra você, um para o Mengão, um para a equipe do América Mineiro. E agora há pouco, do Maraca, o Luiz Penido, garotão da galera, contou a vitória do Flusão, 2-1. 2 pro Flusão, 1 pra equipe do Bragantino. Flusão ficou bem na parada. 3 pontinhos mais na conta. A bola volta com o time do Sampaio Correia. Tenta sair, houve o corte. Chay ajeitou no peito pro Rafael Navarro. Meteu pro Diego Gonçalves na ponta esquerda. Rolou pra dentro da área. Bola afastada pela zaga do Sampaio. Chega com perigo. Botafogo, hein, Marco Vasconcelos? Sim, com o Diego pela esquerda. No cruzamento da zaga afastou. Botafogo já tá com ela de novo, Odilon. Muito bem, vem o Fogão dominando. Sai pro jogo. Vinha ali o Barreto. Trocou passes com o Gilvan. Aí a bola volta lá no sistema de defesa. Joel Carli que está voltando à zaga. Aí ele vira o jogo lá pro Daniel Borges na ponta direita, tenta fazer o passe até o Navarro, para Daniel Borges, colocou em velocidade, correu, mas aí a sobra ainda é do Botafogo, com o Barreto, ele ajeita aqui para o Gilvan na ponta esquerda, ultrapassa a divisória do gramado, cutuca na canhota pro Carlinhos, aí faz o giro, rolou pro Chay, domina, vem o Fogão, na tentativa de passagem, toque errado, Sampaio Correia retoma com o Betinho, enfia aqui na ponta direita, em alta velocidade, o Watson vem ele dominando para a equipe do Sampaio, meteu de três dedos e inverteu lá na ponta esquerda, chegou Ciel, atenção, perigosamente tira a zaga, a bola volta com Ferreira na extrema esquerda, aí vai tentando chegar na passagem, outra vez no perde ganha, a bola bate no jogador do Sampaio e vai para a linha das arquibancadas, lance de mão para a equipe do Fogão fazer a cobrança no seu campo de defesa, venha para o Tim Controle e aproveite 25 GB para usar como quiser a partir de R$49,99 por mês, oferta por tempo limitado, esta é a Super Rádio Tupi FM 96,5 na internet tupi.fm, no nosso canal no YouTube, no Tupi Esportes, vai lá, conecte-se com a gente, dá um like lá no nosso nosso canal, acione lá o sininho, receba sempre as nossas notificações. Quanto mais notificações, quanto mais clicadas, quanto mais likes você mandar, mais alvinegros vão chegar. E agora vem o Sampaio Correia, bola perigosa, apareceu lá o Carlinhos de cabeça, botou para a linha de fundo, não quis saber de brincadeira. Escanteio para o Sampaio, Wellington Campos. Pressionou a equipe do Sampaio, Carlinhos tirou de qualquer maneira, Sampaio tem seu primeiro escanteio do jogo, 0-0. Placar Cachaça 51. Léo Arthur vai para a cobrança do escanteio, lado direito, vai mandar lá na boca do gol. Atenção, preparou, Léo Arthur rolou mais atrás, ainda pediu apoio do jogador Watson, ainda ele tentou fuzilar em gol, bateu, tava ligado na missão Diego Loureiro e fez a defesa, Wellington Campos. Tava ligado, no que bateu a bola procurava o canto esquerdo do goleiro botafoguense, foi lá o Diego Loureiro e fez a defesa, segue um 0-0 o placar, Bertano. São 6:20 no Rio, hora certa, Tupi, se liga aí no tempo que o jogo tem. O sinal eletrônico mais bonito e famoso do rádio do Brasil, acionado pelo João Tavares Júnior. Marca para você 5 de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, primeiro ato de espetáculo. Aqui estádio Nilton Santos, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Você confere. Botafogo 0, Sampaio Correia também 0. Aqui Marco Vasconcelos me chama, tem um detalhe, fala Marquinhos. Os conhecidos do público carioca do Sampaio Corrêa, além do técnico Felipe Surian, que estava na Portuguesa no estadual do Rio de Janeiro nesse ano, Mascarenhas, é jogador do Fluminense, está emprestado ao Sampaio, o Pimentinha já passou aqui pelo Botafogo, né? Mas só passou, né? E no banco de reservas, o Luiz Gustavo, camisa 22, e o Romarinho também hoje, outros dois ex-jogadores da Portuguesa, além do Watson. Então, o Watson da Portuguesa, Felipe Surian da Portuguesa, Luiz Gustavo da Portuguesa, Romarinho da Portuguesa e o Pimentinha que passou aqui pelo Botafogo, Odilon. É isso, né? Dando sinal positivo aí pro futebol carioca que trouxe um bom profissional, que é o Felipe Surian, e eu conheço ele pessoalmente, é uma pessoa muito bacana e é um cara que vai dar caldo aí como treinador. Vamos lá, tem falta pra equipe da Portal, aliás, do Sampaio Correia, Wellington Campos. É uma falta que leva perigo, o Botafogo se ajeita na zaga, vamos acompanhar a cobrança, 0-0 placar Magalu. Na boca do gol, a bola testada, tira a zaga do Botafogo, a bola volta outra vez aqui na ponta direita em alta velocidade, dominando o Pimentinha, fez o passe, entregando lá para o Watson, foi a linha de fundo, pintou cruzamento, tira a zaga, a bola sobra, aqui atrás vem a defesa do time do Sampaio Correia, é o Watson, aí ele deixa para o Pimentinha, Pimentinha rola a bola na zaga, entregando lá para o Betinho, que é o capitão do time, aí ele sai da marcação, tenta ali o Rafael Navarro, zoou o plantão dele, a bola volta mais atrás ainda, chega no Joécio, Joécio virando com o companheiro de zaga com o Éder Lima, ele sai jogando, Éder, lá pela esquerda, encontrando o Mascarenhas, aí parou, prendeu, rolou, Chay vai pra dentro, a bola volta até o Betinho, Betinho domina, faz a inversão, vai levando, o Sampaio vai empatando com o Fogão, 0-0, aqui está o Nilton Santos, 8 minutos na primeira etapa, programa de saúde preventiva para hipertensos, conheça no site assim.com, abraçando aqui a galera, Elian Freitas, obrigado aí pelo carinho, Ednei Santana, também o Renan Bride. Vamos lá, Fogão. Obrigado aí pela audiência dessa rapaziada aqui no canal da Tupi no YouTube. Todo mundo mandando recado. Valeu, galera. Obrigado pela mensagem. Obrigado pelo carinho com a Super Rádio Tupi, a rádio líder do futebol. Lembrando, galera, que amanhã tem Vasco e Goiás, São Januário, 8 da noite. Quando a bola rolar, você vai ouvir o fenômeno do rádio brasileiro. José Carlos Araújo. Ao lado dele, a todo instante, a palhinha do Canhotinha. E todo o nosso timaço na jogada. Você ligado aqui na Tupi. Quando vem ali o Botafogo, mas aí houve um pé alto, falta de ataque do Sampaio, jogo tá parado. E aí rolou um estresse. Aí o Arthur chega ali rapidinho pra acabar ali com a discussão, hein, Wellington Campos. É, tá estreando ali o jogador, vai conversando, chama também o 23 Barreto do Botafogo. Todo, vai sair um amarelo nisso aí, ó. Teve um toque de mão também nessa jogada. O árbitro da partida 0-0, informando lá em um Seminovos. Muito bem, aqui Tupi, a Super Rádio do Brasil. Vem o Fogão, dominando na metade do campo. Tentou Diego Gonçalves, faz a inversão pro Chay, bota no terreno. Vamos lá, Chay, produz jogada de efeito pro Fogão. Levantou na boca do gol, do outro lado era pro Carlinhos. O goleiro pega, solta, opa! Escanteio! Escanteio porque o goleirão tocou na bola e ela foi pra última linha. Marco Vasconcelos. Esse é o detalhe de Lon Mota, saiu mal do gol, todo enrolado, colocou a bola pela linha de fundo. O cruzamento foi ruim do Chay na tentativa do Diego Gonçalves. Carlinhos também estava por ali e o goleirão ajudou. Escanteio para o Bota pela esquerda, Carlinhos na cobrança, vem ela aí. Atenção, vem lá, Carlinhos vai fazer a cobrança, meus amigos do Brasil, galera ligada na Super Rádio Tupi. Vem lá, Carlinhos, capricha, Carlinhos, a galera do Fogão, que emoção, levantou lá no segundo pau, Barreto tentou fechar de cabeça, a bola volta, cai na metade do caminho, Oyama corre atrás dela, domina pro time do Botafogo, volta tudo lá na zaga, entregando lá até a chegada do Gilvan, ele sai jogando, entrega outra vez ao Daniel Borges, Oyama fez o cruzamento, levantou pra área, saiu um goleiro esquisito, o Mota, ele fez o corte, a bola sai pra linha de lado, tem pressa, a equipe do Botafogo, bola colocada aqui pro Diego Gonçalves na esquerda, aí tenta fazer a produção de jogada, o Fogão domina, rola a bola, abertura do lance, lá na metade do caminho, volta lá na zaga, Daniel Borges está tirando onda de zagueiro, aí inverte, lá na ponta direita, era para o Oyama, tentou travar na jogada, foi para cima da marcação, aí tenta lá na frente, Marco Antônio também tá nela, atenção, brigou, tocou errado, Oyama recupera pro time do Botafogo, tira a zaga da equipe do Sampaio Correia, no Rio, são 6:26, hora certa, Tupi, se liga aí no tempo que o jogo tem. Corridos, 11 minutos de bola rolando, 11, galera. É o primeiro tempo de jogo, primeiro ato de espetáculo. Placar do Super Futebol da Tupi, você confere. Botafogo! Fogão 0. Sampaio Correia. Também 0. Pique da galera aqui na Tupi, a Super Rádio do Brasil. Agora rolou uma falta que foi cobrada rapidinha pelo Sampaio Correia. Betano.com. O jogo começa agora. São 12 minutos de bola rodando. Você ligado na Super Rádio do Brasil. Vem a bola lá na ponta esquerda. Sai jogando. Vem lá o Gilvan. Atenção. Dominou. Tentou fazer a jogada lá pelo alto. Brigou. Aí testa pra baixo o time do Sampaio Correia. Botafogo chega lá com o Navarro. Foi pro chão. Cavou uma falta. O árbitro entendeu que não. Vida que segue, a bola tá no alto, é um festival de cabeçadas na bola, aí tenta dominar, sai jogando, Sampaio, passe do Ferreira, lá pro comando de ataque, a tentativa de recuo, oh, meu Deus do céu, e assim rolando lá o Gilvan, a bola volta pra ele na zaga, tira o goleiro Diego Loureiro, acaba com a festa do time do Sampaio, tenta lá na frente, achar o Navarro, não consegue, aparece a zaga do Sampaio Correia fazendo o corte, Dé, o Aranha, o cara que tem a mãe, eu quero te ouvir, e o jogo, Dé? Ah, já tá muito equilibrado. É um time que se defende bem, o Sampaio, volta todo mundo, né? E o Botafogo está encontrando dificuldade. Apesar do goleiro Mota ter falhado no lance para a área, há uma preocupação. O Léo Arthur, Pimentinho, Ciel. Quando tem a jogada de contra-ataque, ataca sempre com três. Então o Botafogo não pode dar mole. É um time que joga ofensivo, tanto o Atos quanto o Mascarenhas. Não está tendo molezinho o Botafogo até agora não, parceiro. É isso, esse é o Dé, o Aranha, o cara que tem a manha. Ansioso, torcedor alvinegro, pelo gol do seu time que ainda não saiu, haja Calmã. Calmã é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Abraçando aqui o Ailton dos Santos, está lá em Ubá, Minas Gerais, curtindo aqui a Super Rádio Tupi. Obrigado pela audiência. A galera que manda recado, eu vou abraçar aqui o Paulo Henrique, lá no bairro da Mangueira, lá em Nova Iguaçu, que tá curtindo a gente pelo YouTube da Super Rádio Tupi. Valeu, Paulo. Ele é torcedor mirim do Botafogo. Olha o Fogão. Chay domina, vem para o ataque, dominando, vai para dentro. Atenção, Chay preparou, tentou rolar na boca do gol. Vem a zaga do Sampaio Correia, aparece para afastar o perigo. A bola volta outra vez, tentando sair pro jogo. Vem lá o Pimentinha, ele trabalha, vai para dentro, rolando bola. É perigoso o ataque do Sampaio Correia. Ciel tocou na bola, virou aqui para a ponta direita. Na chegada então do Joécio, cruzou na área. Tira a zaga, domínio foi feito lá na esquerda, Mascarenhas vem com ela, não evitou a saída de bola, domina para a equipe do Sampaio, rola mais atrás, tem a chegada lá do Eloir, ainda ele insistiu, foi para a linha de fundo, passou pelo primeiro, foi fazendo fila, ainda o Eloir rolou para trás, tira a zaga, caramba, ele ia fazendo fila, quase o gol, hein, Wellington Campos. A bola volta outra vez lá na ponta direita, vem chegando, sai na frente Daniel Borges no contragolpe, rola lá na frente, na tentativa do jogador que era o Chay, inverte aqui na ponta esquerda, Carlinhos domina, bota no terreno, Fogão tenta ir para o ataque, foi bloqueado na chegada, aí ele fez o passe, pediu apoio do Barreto, rolou no meio para o Oyama, teve que voltar a retroceder na metade do caminho. 6:30 na noite do Rio, hora certa, Tupi! Vem o Fogão, Oyama, aí ele tentou passar, estraga o ataque do Botafogo, se liga aí no tempo que o jogo tem. Passados 15 minutos de bola rolando, 15 galera, é o primeiro tempo de jogo, Fogão chega, Diego Gonçalves invadiu a área, tentou chegar, mas foi bloqueado, eu confiro 15 de bola rolando, placar do Super Futebol da Tupi, vou conferir já já, porque o Fogão chegava no ataque, aperta Chay brigando a posse de bola, Barreto dentro da área, dominou, Yama deixou pro Chay, vem ele, aí foi desarticulado pela defesa da equipe do Sampaio Correia, placar do Super Futebol da Tupi é esse. Botafogo! Sampaio Correia! Também zero! Futebol é na Tupi! Tupi, a Super Rádio do Brasil, girando o plantão Tupi de Esportes. Alô, Vinícius Gama! Jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Primeiro tempo, Arena da Baixada, Atlético Paranaense Grêmio 0-0. Esporte Recife Fortaleza também 0-0, informando o time. Abraçando aqui o meu querido amigo, Dr. Plínio Gabriel, torcedor do Cruzeiro. Tá de cabeça quente, Dr. Plínio. Tá ligado aqui na Super Rádio Tupi. Um abraço pra ele, pro pessoal lá do Instituto Estadual do Cérebro. Sempre curtindo aqui a Super Rádio do Brasil. A bola da equipe do Sampaio Correia tentando fazer a manobra, rolando lá da esquerda para a direita, bota no terreno, vem embora, a equipe do Sampaio rola a bola no campo do seu rádio pela Tupi, 0-0, Fogão e Sampaio, a bola volta, chega brigando, rasgando, tira de qualquer maneira, todo mundo ligado aqui na Super Rádio Tupi, Dé Aranha, comentarista que tem a manha, agora 17 e nada, o jogo continua mesmo, muito pegado na marcação, hein, Dé? É, a marcação tudo bem, mas cadê a criatividade do time que joga em casa, que é o Botafogo? Não chegou uma vez sequer. Vamos lembrar que o time do Sampaio já chegou duas vezes. Chute o Otis, que o goleiro pegou, e agora há pouco o Léo Arthur. Então, há um time mais com vontade em campo. Surpreendentemente para mim, o Sampaio Correia que tá melhor. Tá na hora do Botafogo acordar, malandro. Aproveite o aniversário da Drogaria Venâncio e concorra a prêmios todos os dias e ao sorteio final de 100 mil reais em barras de ouro. Promoção autorizada pela SECAP. O Botafogo tenta com Carlinhos, aí fez ali uma cabeçada. A bola é tocada pelo time do Sampaio Correia, saiu jogando lá o Watson. O Watson aperta ele lá o Navarro. A bola volta. Outra vez na zaga da equipe do Sampaio Correia, bola tocada lá para a ponta esquerda. Mascarenhas se apresenta. Ele produz jogada no meio. Quem chega na parada é o Beto. O capitão do time, aí ele para, pensa, observa quais são as melhores condições, o trânsito está meio engarrafado ali para ele sair, pela direita tem aqui o passe, na zaga, quem chega é o Joécio, aí ele domina, volta lá atrás até o goleiro Mota, essa é a Super Rádio Tupi, você curtindo a gente na Super Rádio do Brasil, WhatsApp está na tela, 980-18-88-80, fala galera. Ô Dilon Júnior, boa noite, Milton Mar de Juiz de Fora. 1-0 para o Botafogo glorioso. Obrigado, boa noite. Valeu, Milton Mar, um abraço para Juiz de Fora, Manchester Mineira. Lá tem muito torcedor do Botafogo, lá na Zona da Mata Mineira. Todo mundo curtindo a Super Rádio Tupi, a Super Rádio do Brasil. Você, motorista de aplicativo, já pensou em comprar um carro para trabalho? Na Laios Seminovos, seu financiamento sem entrada é possível. Ligue 4062-0113, 4062-0113, aqui na Tupi, o futebol tem muito mais emoção, segue o jogo, vai para o ataque na tentativa, o time do Sampaio Correia tá muito retrancado aqui atrás, o Botafogo também tá tentando dar o bote lá com o Navarro, não consegue, aí a bola fica na área. Fala Dé. Não dá, o Botafogo tá muito passivo. Tá voltando até o meio do campo, deixando o time do Sampaio tocar a bola como quer, sem uma marcação mais agressiva. Acho que o Botafogo tinha que ousar um pouquinho mais, adiantar um pouco mais a marcação, compadre. É isso, tem que fazer isso, a marcação alta. E o Botafogo tá recuando todo. A bola volta, na metade do caminho o Oyama domina, sai jogando lá pelo setor de direita, aí vem lá, pediu aproximação, conseguiu Daniel Borges, ele volta para o Oyama, Oyama domina, vai rolando a bola curtinha, vem na zaga, o time parece caranguejo, só tá jogando pra trás, só andando pra trás, a bola segue rolando, você ligado na Super Rádio Tupi, são 19 minutos de bola rolando nessa primeira etapa até aqui, 0-0, lançamento cumprido, era para o Carlinhos, o Chay tenta brigar na metade do caminho, a bola quica no gramado, aí chega de cabeça pelo Malto, ajeita lá o Barreto, aí tocou lá Diego Gonçalves pro Chay na dividida, opa, foi pro chão, ele ficou sentindo lá, reclamando de alguma coisa, o árbitro não marcou nada, hein, Marco Vasconcelos. Mandou seguir, não houve realmente a falta não, o Chay continua caído, um problema ali no pé direito, o Botafogo já tá com ela de novo no ataque, Odilon. Isso, vem Oyama para Diego Gonçalves aqui na ponta esquerda, preparou, rolou pro Chay dentro da área, faz Chay, ia bater em gol, explodiu na zaga, voltou pro Oyama, Navarro dominou na entrada da área, deixou pro Daniel Borges, preparou pro chute, preferiu rolar, tem ali o Marco Antônio, atenção, preparou, voltou Daniel Borges, a bola espirra na defesa do time do Sampaio Correia. Na sequência vem o Gilvan, comete a falta, o jogo tá parado, hein, Marco Vasconcelos? Tá parado sim, falta em cima do Ciel, que voltava para ajudar na marcação, atacante experiente do Sampaio Correia. Odilon, há pouco o Dé falou sobre criatividade, lembrando que o Botafogo perdeu desde o jogo com o Náutico, Pedro Castro, que fazia aquela função de segundo homem, de meio campo, o Oyama foi obrigado a entrar no time junto com o Barreto, dois jogadores que teoricamente fazem a função de primeiro volante. Pedro Castro hoje mais uma vez fora, já foi o desfalque contra o CSA e tá com uma lesão na panturrilha, Odilon. 6:36 no Rio, hora certa, Tupi, se liga aí no tempo que o jogo tem. Campeonato Brasileiro no Nilton Santos. Decorrido 21 de bola rolando, 21 galera, é o primeiro tempo de jogo, primeiro ato de espetáculo e no placar do Super Futebol da Tupi, você confere. Botafogo! Fogão 0, Sampaio Correia também 0. Eu, você e o rádio aqui na Tupi, a Super Rádio do Brasil. O jogo tá parado, o que houve aí, o Marco Vasconcelos? É ainda aquele problema do Chay, né? Tá mancando, vai saindo agora de campo, foi atendido já pelo médico do Botafogo. É uma pancada que ele recebeu na altura da panturrilha ali também, próximo ao pé direito. E vai se encaminhando aqui pro lado de fora o Chay, que segue mancando, mas acho que não é nada de mais grave não, Odilon. Abraçando aqui a galera do canal da Tupi no YouTube, o Agnaldo Marques Santos, tá lá em Aguaí, São Paulo, tá curtindo a gente, Botafogo 2-0 no Sampaio, valeu Agnaldo, obrigado, Davi Rebouças, também curtindo a gente, valeu Davi, Tamires Vieira, Edilson Queiroz, o Mauro Sérgio também curtindo a gente, o Vilmar Davi, Vilmar Silva também ligado na Tupi, olha o Pimentinha, com o ataque do Sampaio na ponta direita, dominou, preparou pro chute ainda ele, foi empurrado, mandou seguir, ainda chega o time do Botafogo, na sequência ele comete a falta, falta tá marcada, ele tá tomando uma bronca do árbitro, que pagou geral para o Pimentinha, o Wellington Campos. É, porque o Pimentinha achou que tomou a falta e na sequência ele fez a falta, né? Aí o árbitro deu ali uma dura, o Paulo César Zanovelli de Minas Gerais, 0-0, placar Lions Seminovos. São 23 minutos de bola rodando nessa primeira etapa até aqui, 0-0. Lembrando, galera, que o Luiz Penido, garotão da galera, deu um show de transmissão do Maraca. Vitória do Flusão, do nosso tricolor. 2 para o Flu, 1 para a equipe do Bragantino. Flusão tá bem, obrigado. O garotinho contou mais cedo, 11 da manhã, ao lado do Apolinho, empate do Mengão lá em Belo Horizonte, 1-1 com o América Mineiro. Tudo pra você aqui na Tupi. Daqui a pouquinho também, logo após o Super Futebol, tem o Conexão Tupi, na comunicação do meu amigo Rafael de França e toda a sua equipe. 10 da noite tem o giro esportivo, o resumo da rodada no comando do Wellington Campos. A bola volta, outra vez Diego Gonçalves com o fogão tentando chegar pela direita, Barreto foi acionado, aí ele dispara, põe a bola pela ponta esquerda, rola, abertura do lance lá pelo lado direito do campo, bota no terreno tentando produzir, Daniel Borges se apresenta na jogada, o Marco Antônio rola ali até a chegada do Navarro, tem que ir lá pra dentro da área, Navarro, aí a bola volta, outra vez, Oyama foi acionado, Chay, ele tentou no meio de três, rolou, o toque errado, mas aí a falta tá marcada, pegaram o Chay por trás, é falta, e é perigosa, marcou Vasconcelos. É, pela meia direita, um pouco depois da intermediária, o Chay deu o passe errado, na verdade, mas foi tocado fora da bola pelo Ferreira, camisa 8 do Sampaio Corrêa. O árbitro estava em cima do lance, marcou, o próprio Chay está por ali, Carlinhos também, 0 Botafogo, 0 Sampaio Corrêa, placar Calman. Aqui, Tupi, a Supera Rádio do Brasil, Altese Peças Automotivas, compre pelo site e retire em nossas lojas, Penha, Barra e Recreio, na Altese, a peça mais importante é você. Vejo lá dois cobradores do Botafogo, Chay e o Carlinhos, um ou outro, vamos ver o que acontece, se vai bater direto, se vai alçar para dentro da área, eu não acredito que vai chutar dali não, porque é muito distante, de qualquer maneira é a falta para o time do Botafogo. Vamos ver agora como é que vai ser processado esse lance. Carlinhos e Chay. Chay tá mais afeição para fazer a cobrança. Pode também tentar jogadinha ensaiada. Atenção, Chay levantou na boca do gol. No tumulto, tira a zaga. A bola volta outra vez, a sobra do Botafogo. Corre aqui o Oyama. Aí, ó, falta. Opa, de novo. Pegaram o Oyama. Desta feita aqui pela esquerda. E a falta do Ferreira, Marco Vasconcelos. De novo, Ferreira, camisa 8. Cruzamento do Chay não foi bom mais para a zaga que cortou. O Oyama alcançou o rebote pela esquerda. Protegeu e tomou a falta por trás. O próprio Chay vem aqui pelo lado esquerdo para fazer a cobrança. Carlinhos também tá nela, Odilon. São os dois cobradores do Botafogo. Atenção, galera. Alvinegra ligada na Super Rádio Tupi. Vem lá então para meter a bola para dentro da área. Vem aqui o Chay, também Carlinhos. São dois jogadores posicionados rente à liga lateral do campo aqui pelo setor de esquerda. Tem dois jogadores do Sampaio na barreira. Chay fingiu que foi, mas não foi. Atenção, Carlinhos levantou, centrou, testada. Foi executada pelo Gilvan. Mas aí a bola vai para a linha de fundo, o toque do Diego Gonçalves é só tiro de meta, hein, Marco Vasconcelos? É, e o cruzamento do Carlinhos foi fechado, o Diego Gonçalves tentou desviar, mas não estava tão fácil. Ele tocou de cabeça, mas ela subiu, foi para tiro de meta. O Mota cobra 0-0 aqui no Nilton Santos, placar Drogaria Venâncio. 6:41 da noite no Rio, hora certa, Tupi! Se liga aí no tempo que o jogo tem. Sinal eletrônico mais bonito e famoso do rádio brasileiro, acionado pelo João Tavares Júnior. Você ligado na Tupi, confere 26 de bola rolando. Primeiro tempo de jogo aqui no Nilton Santos. Placar do Super Futebol da Tupi, você confere. 0. Sampaio Correia. Também 0. Super Rádio Tupi. Tupi, a Super Rádio do Brasil. FM 96,5, na internet tupi.fm, no Facebook, lá no nosso canal no YouTube, no Tupi Esporte. Vai lá, dá um like pra gente, curte aqui a nossa transmissão, acione lá o sininho, receba as nossas notificações. Quanto mais você compartilhar, mais alvinegros vão chegar aqui para a transmissão do jogo do Fogão. A bola dominada outra vez na zaga, Joécio, ele domina, para, prende, rola, volta até o Éder Lima. Éder Lima ali procura as opções de jogo, ele sai metendo bola lá pela ponta esquerda, foi travado pelo Navarro, tem que recomeçar até o goleiro Mota, foi apertado pela marcação, aí vai lá também o Navarro, colocando bola na ponta esquerda, saiu jogando o Éder Lima, ele metendo bola pra frente, aí chega ali o Oyama, domina pro time do Botafogo, dominou mal, a bola foi embora pra linha de lado, posse de bola para a equipe do Sampaio Correia. Del Aranha, 28, agora eu quero a palhinha do jogo, Del. A mesma coisa, não mudou nada, os dois times joga igualzinho. Quando não tem a bola, volta do meio do campo. E aí, não tem velocidade, fica tocando. Muito pelo contrário, o time do Sampaio tem até mais velocidade no contra-ataque. Por quê? Nem o Carlos nem o Gilvan são velozes. E aí, malandro, se for pego de calça riada, é diferente. Botafogo tá sem criatividade, Marco Antônio sumido do jogo. A mesma coisa de Diego Gonçalves, sobrecarregado do Chay. A bola precisa chegar no Navarro. Botafogo tá sem vibração em campo, compadre. Esse é o Del Aranha, o cara que tem amanhã. Sampaio Correia vem aqui pela direita, lançamento para o Pimentinha, produz jogada, vai pro mano a mano com o Carlinhos, ainda ele vai chamando, vai pra dentro pela marcação, por baixo rolou, chega o Chay, tem que voltar lá do meio de campo pra ajudar aqui na zaga. Aí também tem o Diego Gonçalves, ele tentou fazer o lançamento lá na frente, não consegue. Pimentinha rouba a bola, mete aqui na ponta direita, na chegada então do Ferreira ali apertado por dois do Botafogo, aí chega lá o Diego Gonçalves, a galera gosta, afasta o perigo, tira de qualquer maneira, sai jogando com o Chay, rente a linha lateral do gramado, ainda ele, foi pra dentro, se livrou da marcação, fez um toque, aí o árbitro pegou atrás da falta, porque não houve vantagem, hein, Wellington Campos? Esse é o detalhe, o árbitro mandou voltar ali, e o Chay ficou pedindo cartão para o jogador do Sampaio, 0-0, placar online. Ivaldo Moreira, vamos lá, Fogão. Joacir Hernani de Melo, tá curtindo aqui a Super Rádio Tupi. Obrigado pelo carinho. Essa galera alvinegra que curte a gente, valeu, um abraço. O Ederson Santos tá lá em Anápolis, Goiás, curtindo aqui a Super Rádio Tupi, a Super Rádio do Brasil. No Rio, são 6h45, hora certa, Tupi. Se liga aí no tempo que o jogo tem. Decorrendo 30 minutos, 30 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, primeiro ato de espetáculo. E no placar do Super Futebol da Tupi, você confere: Botafogo 0, Sampaio Correia também 0. E agora rolou ali um cartão amarelo pro Watson, meu caro Watson. Tomou cartão amarelo, hein, Marco Vasconcelos? Tomou sim, merecidamente. Falta cometida em cima do Diego Gonçalves, na ponta esquerda. Deu o traço, o jogador do Botafogo. E aí, no corte, o Watson cometeu a falta. Chá e Carlinhos de novo, os dois na cobrança, já batido. De louco. Já cobrado. Atenção, meus amigos do Brasil, galera alvinegra. Levantamento na boca do gol. Gilvan era pra cabeçada do Navarro, mas aí o Gilvan se antecipou, tirou. Ainda tinha o Carlinhos de sobra ali dentro da área, Marco Vasconcelos. Esse é o detalhe, a cobrança rápida do Botafogo surpreendeu o Sampaio Corrêa, que ainda se arrumava para a cobrança de falta do Chay. No primeiro momento, o Gilvan tinha a possibilidade de matar a bola, estava de costas para o Carli, também para o Rafael Navarro, que já estava na pequena área. Se ele ajeita, os dois estavam em posição irregular, mas se ele deixa passar, talvez estivesse na mesma linha. Na verdade, o Botafogo já está com ela de novo. E vem o Fogão para o ataque, lançamento do Diego Gonçalves. Atenção, minha gente do Brasil, dominou o Chay, entrou na área, preparou, rolou na boca do gol, vai chutar, atenção, desvio, o árbitro está marcando o escanteio. Reclamação de um toque de mão, de um pênalti que eu não vi, sinceramente. De qualquer maneira, o lance foi perigoso e agora o escanteio está marcado, hein, Marco Vasconcelos? Assim, puxada de contra-ataque rápido com o Diego Gonçalves pela esquerda, sempre ele. A finalização por último do Marco Antônio já dentro da área, que dominou com o pé direito e bateu com o pé canhoto. Ela explodiu ali no braço, no cotovelo do jogador do Sampaio, para mim sem intenção. Escanteio pela esquerda, Chay e Carlinhos, os dois na bola, Odilon. Vamos ver agora nesse escanteio, meus amigos do Brasil, galera alvinegra ligada na Super Rádio Tupi, a Super Rádio do Brasil. Escanteio para o Fogão, é lá pelo setor de direita, vai mandar essa bola para dentro da área, demoram-se. Aqui no chefagem. Vamos ver agora. Mandou bater, mandou bater. Ah, então tá, vamos ver então. Pensei que fosse ter checagem do VAR. Não, ficou lá pro jogador do Botafogo. É o Gil, aliás, é o Chay quem vai pra cobrança. Atenção, vem lá o Chay, vai levantar na boca do gol. Chay levantou, saiu de soco o goleiro. Oyama tentou pegar a sobra. Foi lá, o Mota deu um soco, tirou, afastou o perigo de fora da área. Marco Antônio fuzilou. Fala sério, Marco Vasconcelos. Não, aí se precipitou o Marco Antônio. Tinha muita gente do Botafogo na área, não tinha necessidade disso, mas ele tentou de fora, o chute forte, isolou. Tiro de meta para a cobrança do Mota, 0-0 aqui no Nilton Santos, placar extra e pré-mercado. Del Aranha, comentarista que tem amanhã. Quero dizer para você que o Botafogo, pelo menos agora, parece que deu uma acordada, hein, Del? É, melhorou pelo menos nos últimos 5 minutos, né? Já teve 3 faltas laterais, essa agora poderia uma situação de gol, se o Gilvan não atrapalha, né? Mas de qualquer maneira é um Botafogo melhorando. O time do Sampaio é perigoso, principalmente o Pimentinha, que é habilidoso. O Cielo é veloz, Cielo, o atacante. Então o Botafogo tem que abrir o olho, mas começa a ter um domínio. E o Chay, como sempre, o mais criativo do time, pelo menos até agora. Esse é o Dé, o Aranha, o cara que tem a manha, comentando pra você o empate do Botafogo até aqui com o Sampaio Correia em 0-0. Você pode não saber, mas há 18 anos, a Med Levenson cuida da sua saúde e de milhões de brasileiros. Conta com a gente. A bola volta. Atenção, galera, o Fogão tenta produzir jogada no meio do caminho. Ali o Chay rola a bola na intermediária. Ele faz o toque. Se apresenta o jogador Barreto. Barreto domina e tá pressionado no meio de campo. Tinham três jogadores. Ele evitou fazer o passe perigoso. A bola é rolada pelo Carli lá na direita. Daniel Borges foi acionado. Se livra da marcação pelo alto. Boa bola. É pro Oyama. Invadiu a área. Vem a zaga do Sampaio Correia para afastar o perigo. Tira de lá. O Botafogo fica com a sobra. Daniel Borges tentou na área. Era pro Navarro. Vem a zaga outra vez para afastar o perigo. Aqui na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. E agora rolou um estresse e uma falta para o Sampaio Correia na intermediária, Marco Vasconcelos. É, infelizmente para o Botafogo, que pressionava, tentou roubar o campo de ataque, mas a falta foi marcada pelo árbitro para dar uma relaxada ali no pessoal do Sampaio Correia. 0-0, placar Med Levenson. José Miranda, aliás, Gerri Miranda, tá ligado aqui com a gente. Alô, Gerri, obrigado pela mensagem. Clenilson Miguel, lá em Montes Claros, Minas Gerais, obrigado pelo carinho. Sérgio Gabriel também, valeu. Renato Gentil, José Arteiro Souza, tá ligado aqui na Super Rádio do Brasil. O Ciro Cerqueira, e tem gol, e o Vinícius Gama informa. Na Série A do Brasileiro, Arena da Baixada, Pedro Rocha, Atlético Paranaense 1, Grêmio 0. E na Arena Pernambuco, zagueiro Marcelo Benevenuto, o ex-Botafogo faz Fortaleza 1, Esporte 0, informando o time. Valeu, obrigado, Vinícius Gama, sempre boas informações, ele que comanda o intervalo interativo aqui na Super Rádio do Brasil. Bola na área do Botafogo, chega Joel Carli, faz o corte, alivia a pressão, domina lá o Barreto, rola a bola pra chegada então do Daniel Borges. Ele meteu o bico na bola, era pra o Navarro, só que aí entra o Oyama, tenta construir um lance, jogando no ponto futuro, partiu pra cima da marcação, por baixo, entra rasgando a defesa do Sampaio. Aí o corta, e é lateral para o Botafogo fazendo a cobrança. São 6h51 da noite, hora certa. Tupi! Se liga aí no tempo que o jogo tem. Passados 36, faltando 9 para acabar o tempo regulamentar. Aqui no estádio Nilton Santos, placar do Super Futebol da Tupi, você confere. Botafogo! 0! Sampaio! Também zero. Aqui, Tupi. Atenção, bola batida em gol pelo Marco Antônio. Voa o goleiro Mota, põe escanteio. Foi esquisito, mais uma jogada de extremo perigo, Marco Vasconcelos. Com certeza, Dilon. E agora o Mota cai ali próximo à trave esquerda, pede atendimento médico. Cruzamento do Marco Antônio, ele foi todo estranho pra bola, né? Surpreendeu. Acho até que a intenção do Marco Antônio era colocar na área pra alguém cabecear, mas ele acabou batendo direto. Escanteio, Carlinhos e Charles, dois na bola, e o Mota, goleiro do Sampaio, continua caído, Dilon. Magalu, chegou geral no interior, Baixada e capital. Alô, Baixada, tem loja aberta em Vilar dos Teles. Alô, Rio, tem loja na Uruguaiana e Alfândega. E aí, dali um petit comitê, galera para tomar aquela aguinha, para se reidratar. A galera do Botafogo está praticamente toda concentrada na posição aqui à frente, né? No caso, no lado invertido, no lado oposto aqui da cabine da Super Rádio Tupi, onde fica a maior concentração de torcedores do Botafogo. Vamos lá para o meu escanteio. Lá pelo setor de direita, Carlinhos passa pela bola. Chay vai para ela, atenção. Levantou na boca do gol, a tentativa da testada, a bola está viva. Volta ainda. Oyama aperta, domina, foi empurrado. Ainda ele, deu um esticão. A bola sobra aqui no campo de defesa, Daniel Borges. Ele está pela esquerda, embora seja lateral direito. A bola é dominada ainda por ele, que tira uma onda de zagueiro. Daniel Borges faz o passe longo. Ah, parei com ele. Fala sério, Marco Vasconcelos. Para fazer isso, meu amigo, aí é brincadeira. O cara podia pensar, olhar, jogar na direita. Ele deu um lançamento para a linha de fundo. É, o homem da sobra tem que ter um pouco mais de inteligência, né? Como foi o caso do Daniel. Ele tava na esquerda, como você narrou, porque o Carlinhos foi lá do outro lado pra ensaiar a cobrança de escanteio que não fez. E olha o Botafogo recuperando a bola. Vamos lá, Fogão. Domina Navarro, rolando pro Daniel Gonçalves do meio. Tentou passagem, Marco Antônio de calcanhar, não foi. A bola volta ainda, Carlinhos dominando o lado esquerdo, cruzou, sobrou na entrada da área, tira a zaga. A bola sobra com o Oyama, era pro Chay, mas aí vem primeiro uma zaga do Sampaio, corta e bota a bola pra linha de lado. Lance de mão para a equipe do Fogão fazer a cobrança. São 38 minutos de bola rolando. A bola tá, o tempo está passando, a bola está rolando. O Fogão vai empatando com o Sampaio 0-0. Chay cruzou na boca do gol no alto. Mota vai lá e defende. Marco Vasconcelos. É, e olha que o Mota tem problema com o cruzamento, né? Já está claro isso. Desde o primeiro tempo ele se falha nesse lance, agora ficou fácil. Botafogo já recuperou, Dilon. WhatsApp está na tela. 980-18-88-80. Fala, galera. Boa noite, Adilon Júnior. Aqui é Luiz Mineiro, botafoguense de Itaporoca, Cito, na Paraíba. 2-0 para o Fogão hoje. Um abraço. Vamos subir. Olha o Fogão na entrada da área. Carlinhos chegou fazendo a jogada. O Axon afasta o perigo. Numa jogada perigosíssima. Tentativa do Ciel para o contra-golpe. Não deu em nada. O Fogão volta. O jogo está lá e cá. Ficou mais animadinho no final dessa primeira etapa. A bola volta ainda para o Oyama. Na metade do caminho ele ajeita a jogada para o Botafogo lá pela direita. Daniel Borges metendo bola para o Chay pelo alto. Ele ajeitou. Tinha ali o Marco Antônio. Ainda o Chay tentou ali na volta, mas não deu. Aperta o Daniel Borges. Aí também chegou por baixo. Marco Antônio reclamou de falta. Opa! Pegaram lá o Chay. Rapaz, 2-1. Que isso, Marco Vasconcelos? Deixou o braço Mascarenhas quando fazia a proteção. Antes o Marco Antônio já tinha caído pedindo a falta. O árbitro mandou seguir. E aí, na sequência, com a posse do Sampaio, o Chay foi apertar o lance e aí o Mascarenhas deixou o braço. Agora há pouco perdeu a principal oportunidade do Botafogo no primeiro tempo. Dentro da área, o goleiro saiu, era só ele tirar deles. Mas o Mota grandão salvou. Fala, Dé. Deu um gol feito. O Carlinho ficou na cara do gol, ele e o goleiro. Ele fecha o olho e chuta em cima do goleiro Mota. Não foi. O goleiro fez a defesa. Mas um gol perdido. Num jogo que o Botafogo agora está amplamente em cima, dominando. Mas esse tipo de oportunidade, num jogo duro como esse, não se pode perder. Botafogo perde uma chance de ouro, compadre. É isso. 6h55 no Rio. Hora certa, Tupi. Se liga aí. Já, porque eu vou girar o tempo para você. Tem falta para a equipe do Botafogo. Tem lá o Carlinhos e tem lá o Chay. Ele pode fuzilar ou pode cruzar na área. Uma coisa ou outra. Atenção, meus amigos do Brasil. Vem lá o time do Botafogo. 41 agora. O sinalzão da Tupi já vai marcar para você porque tem falta agora. Vem ali pela direita. Vai mandar lá para dentro da área. Atenção, galera alvinegra ligada na Super Rádio Tupi. Tem ali um agarra-garra, um mexe-mexe, um vole-vole dentro da área. Um negócio terrível. O árbitro está lá no meio da galera. Ali um movimenta para lá, movimenta para cá. E agora vamos ver o que vai acontecer. Rapaz, tá um negócio de doido. Tá ali todo mundo tentando fazer a paredinha. Sei não, tem ali uma jogada estranha, uma galera estranha ali dentro da área. Vamos ver o que acontece agora. É falta, vai ser autorizada pelo árbitro do jogo, que também fala pra cacete, também fica lá conversando, explicando que não pode isso, que não pode aquilo. Tá ali fazendo um discurso, parece candidato em época de eleição, de tanto que ele fala. Vem lá então pra fazer a cobrança, meus amigos. É a galera do Botafogo, na expectativa do primeiro gol aqui no estádio Nilton Santos. Tem Carlinhos, tem o Chay. Vamos ver agora o que acontece. Já autorizado pelo árbitro. Partiu, Carlinhos, deixa. Fechou para o Chay, correu para a bola, levantou no centro do gol, atestada do Navarro, tá lá! Cabeça do Navarro, que empurra pro fundo da rede, na marca de 42 minutos da primeira etapa. Rafael Navarro abre a contagem aqui no Nilton Santos. É o gol do Botafogo. Quando a rede balança, a galera do Fogão vibra, vibra, vibra de montão. Agora no placar do Super Futebol da Tupi, tá lá Botafogo! Navarro! Sampaio Correia! Zero! Cobrança de falta do Chay, milimétrica, Marco Vasconcelos. Esse é o detalhe, Odilon, com capricho, cobrança perfeita do Chay no meio da área do Sampaio Correia. O Naval posicionado como um centroavante, um homem bom, camisa 9. Tava entre os zagueiros, só testou com firmeza no canto direito do Mota, que se esticou, mas não conseguiu alcançar. Botafogo abre o placar, Rafael Navarro 1-0, Fogão. É isso aqui, Tupi, a super rádio do Brasil. Cachaça 51, a mais vendida no mundo. Mas não é por isso que vai ficar se achando. Beba com moderação. Vinícius Gama, como é que tá o Navarro aí na artilharia, Gama? É o décimo gol do Rafael Navarro, 38 gols tem o Botafogo, ataque mais positivo da competição. Botafogo vice-líder da Série B, informando o time. E aí, Dé, olha a importância do gol, Dé, 1 a 0 pro Botafogo, Dé. É, uma jogada cantada, tem que sair alguma coisa, sai dos pés do Chay. E olha a bola, volta o Chay metendo lá pro Daniel Gonçalves, atenção na área, bola batida. Tira de qualquer maneira, sai pra linha de lado pelo chute do Marco Antônio. O árbitro está marcando lateral para o Botafogo, mas tem um boneco arriado. Complementa a ideia. Não, é isso aí, o esperado. É a criatividade do Chay. Foi a quarta cobrança de falta lateral a favor do Botafogo. Vamos lembrar que tem um jogador caído, o jogo está parado. De repente eu posso até me alongar um pouquinho, Odilon. E no sentido de que já teve uma que o Gilvan atrapalhou. Porque senão já poderia ter saído o gol do Botafogo, que a partir do minuto 25 tomou conta do jogo. Só deu o Botafogo, criando e empurrando o time do Sampaio, que não chegou mais. E essa cobrança de... Bom, lembrar que minuto antes, o Carlinho já tinha perdido um gol incrivelmente feito. Ele entrou trocando figurinha com o goleiro e chutou em cima do Mota. A pressão continuou, a falta lateral. Porra, parece que o Chay levou com a mão, o Odilon. Mas também não foi molezinha pro Navarro, não, hein? Ele não pulou sozinho, encontrou molezinha. Ele teve que saltar mesmo no meio dos zagueiros. E que jogador, hein? Que qualidade esse jogador, que se torna muito valioso à medida que os jogos vão passando. Muito merecido essa vitória do Botafogo até agora. Tem lance aí pra revisão, hein? Tem lance do VAR, hein, o Marco Vasconcelos? Tem sim, a entrada foi criminosa do Joécio. Joécio, zagueiro do Sampaio Corrêa, com as duas solas, foi na canela do Chay, no lance dividido, por isso que o Chay ficou caído. É, e agora há pouco que ele se levantou e o VAR chamou, o árbitro veio aqui para conferir. Paulo César Zanovelli pode expulsar o jogador do Sampaio. E é o que deve acontecer. Olhou lá no VAR, vai meter a mão no VAR. Já meteu. Arriba a rua. Marco Vasconcelos. É isso, está expulso. Foi lá, voltou. Já coloca a mão no bolso ali de trás. A calção, a gente já sabe que é para puxar o cartão vermelho. O jogador de São Paulo correu, batem para cima do árbitro, o próprio Joécio, o Watson, mas está expulso, com a ajuda do VAR. Não tem o que reclamar, está expulso, o fim de papo, foi o que mostrou o VAR, ele entrou criminosamente e não está querendo aceitar a decisão do árbitro, não tem o que discutir, o cara deu um carrinho com as duas pernas e se quebra a perna do jogador do Botafogo. Fala sério, hein, Dé? Ele foi muito merecidamente expulso. O Hélio tá aqui, né? Pode falar, Hélio, você... Ele foi com as duas pernas, com os pés levantados, e ele tá bravo. Só piora a situação dele em termos de suma. Uma cara de pau, rapaz. Uma cara de pau, Odilon. Merecidamente expulso. Perdeu a cabeça de montão. Então tá aí o Botafogo agora com uma vantagem monstruosa. Mas não tá com o jogo ganho. Vamos lembrar que o Vasco ganhou com 10, hein? Jogo passado... Foi lá, ganhou com 10. Então não acha que tá molezinho, o Botafogo tá muito melhor em campo, mas tem que continuar com a atitude que teve a partir do minuto 25. A partir do minuto 25, o Botafogo tomou conta do jogo, perdeu a oportunidade, fez 1-0 merecidamente. Tem que voltar pro segundo tempo para fechar a tampa. E já vai tarde, hein? Merece levar pelo menos 10 jogos de suspensão, que ele podia ter quebrado a perna do jogador do Botafogo. E um detalhe aqui também, Dé, não sei se vocês conseguiram reparar também no detalhe, quando ele sai do campo, o jogador que foi expulso, o Joécio, ele faz ali uma feição que ia dar uma testada no João N. Sobral, que é o quarto árbitro aqui do Rio de Janeiro. Vamos ver o que vai acontecer, se o árbitro principal vai carregar na súmula contra ele. Mais cinco. Vamos então até os 50 minutos. 47! Vamos lá então para a falta para o time do Botafogo. Boa jogada, hein? Falando nisso, azeite é bom. O live é ótimo. Já já o Marco Vasconcelos vai trazer para a gente. Tem mudança aí do time do Sampaio. Fala, Marco Vasconcelos. Saiu o Léo Arthur com a número 10 para recompor a zaga. E entra o Arthur, o Alan. Alan, camisa 14. Léo Arthur saiu com a 10 e o Alan, 14, já está entrando zagueiro no time do Sampaio, Odilon. É isso, 48. Já já Vinícius Gama comanda o intervalo interativo da Super Rádio Tupi. Tem a análise do Del Aranha, abraçando aqui a galera. Paulo Roberto Alexandre, tá lá em Tijucas, Santa Catarina, curtindo o fogão. Vânia Alves, Edivando Rodrigues. E agora vem falta pro time do Botafogo. Carlinhos deixando lá pro Chay, levantou pra área, tira lá o Alan, ele que acabou de entrar, tá fresquinho. Carlinhos evita o corte porque tava todo o Botafogo se rearticulando e aí ele preferiu jogar a bola pra linha de lateral. Lance manual pra você curtindo aqui na Super Rádio Tupi. O fogão vai vencendo 1-0. O gol marcado pelo Rafael Navarro na cobrança de falta do Chay. Ele meteu de cabeça pro fundo da rede. A bola volta outra vez na tentativa de chegada da equipe alvinegra, cai no terreno, aí faz a produção do lance. Opa! Houve falta. Falta cometida lá pelo jogador do Botafogo. O árbitro para e marca. Marco Vasconcelos. É, agora o Chay foi quem cometeu a falta. Em cima do Ferreira, camisa 8, tentava a proteção. Já cobrada 1-0, Botafogo, pela cara sem saúde. Aqui na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. Você ligado com a gente, o Odair Ferreira, também lá em São José, Santa Catarina, lá na região metropolitana de Florianópolis. Aldenira Silva, torcedora do Fogão, Antônio Almeida, lá em Campos dos Goitacazes, do Norte Fluminense. Obrigado por essa audiência fantástica da galera do Botafogo, a Super Rádio Tupi. 49, quase já a marca de 50. Foi o tempo de acréscimo dado pelo árbitro, tentativa do Sampaio Correia, e a bola vai para a última linha, e é só tiro de meta, ponto final. Vai lá cobrar sem pressa o goleiro Diego Loureiro. Vai acabar o primeiro tempo. O árbitro já olha pro cronômetro. 50 minutos. Bola jogada pelo time do Botafogo e termina o primeiro tempo. Botafogo! Fogão 1, gol do Rafael Navarro. Sampaio Correia 0. Você e o rádio, e a partir de agora vem ele aí, alô, alô! Vinícius Gama! Dali Gama! Valeu, Odilon Júnior! Fim de papo no primeiro tempo e vai dando fogão. Estádio Nilton Santos, 1-0 para cima do Sampaio Correia. Gol do Rafael Navarro, fogão subindo, é vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem Del Aranha, o jornalismo em ação e muito mais. O Extra Imp agora tem preço de atacado todo dia, na loja e no Clube Extra. E se achar preço menor, cobrimos no caixa. É o desafio mais barato extra. Assim é o seu plano de saúde, planos individuais e para empresas. Alô, Marco Vasconcelos. É isso, o Vinícius, jogadores do Botafogo reunidos ali no centro do gramado, agora saindo juntos. Já o Carlos Chay, o último a deixar o campo, Rafael Navarro. Agora sobe um cartão amarelo para o goleiro reserva do Sampaio, Luiz, camisa 1. Foi lá reclamar com a arbitragem e aí o Paulo César Zanovelli aplica o cartão amarelo mesmo depois do primeiro tempo encerrado para o goleiro reserva do Sampaio Correia. As opções do Enderson Moreira, o Douglas Borges, que é goleiro. Para a lateral direita ele tem o Rafael, que pode jogar no meio também, e o Jonathan, número 13, o Jonathan Lemos. Para a lateral esquerda, o Jonathan Silva. Para a zaga, o Lucas Mezenda. Para o meio-campo, o Ricardinho, o Kaique, o Friso e o Felipe Ferreira. Para o ataque, o Enio, o Luiz Henrique e o Rafael Moura. São as opções do Enderson para esse segundo tempo. Por enquanto, o Botafogo 1-0 aqui no Nilton Santos. Vinícius. Valeu, Marco. Você pode não saber, mas há 18 anos, a Med Levinson cuida da sua saúde de milhões de brasileiros. Conte com a gente. O jogo tá te deixando irritado? Haja Calman. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O jornalismo da Tupi não para. Plantão do jornalismo. Informações com Diogo Sampaio. Gama, em um panorama do trânsito na cidade do Rio neste momento, na Barra da Tijuca, a Avenida Ayrton Senna, no sentido Linha Amarela, está com bastante retenção na altura da Avenida Embaixador Abelardo Bueno. Os motoristas encontram reflexos desde o acesso pela Avenida das Américas. Também na Ayrton Senna, em outro ponto, foi retirado há pouco uma moto que ocupava uma faixa da pista na altura do Giro do Cebolão, sentido Orla. Apesar dessa retirada, da Gama, trânsito está bastante intenso nesse trecho. Agora, com informações da linha amarela, um acidente envolvendo dois carros ocupa neste momento uma faixa da pista na altura de Del Castilho, sentido Barra. Trânsito congestionado na região. Na ponte Rio-Niterói, para quem segue em direção ao Rio, fluxo tranquilo e tempo de travessia de 13 minutos. Já no sentido Niterói, lentidão neste momento na altura da Praça do Pedágio, com tempo de travessia estimado agora em 16 minutos. Eu volto com você, Vinícius Gama. Valeu, Diogo Sampaio. Aproveite o aniversário da Drogaria Venâncio e concorra a prêmios todos os dias e ao sorteio final de R$100 mil em barras de ouro. Promoção autorizada pela SECAP. Série B do Campeonato Brasileiro, intervalo de partida, Ponte Preta e Brasil de Pelotas vão empatando por 0-0. Coritiba lidera com 52, o Botafogo é o segundo, 47, terceiro Goiás, 45, quarto CRB com 44. É, galera, e o Paduano em campeão carioca da Série C estreou hoje à tarde na Série B2 do Campeonato Carioca, que é a quarta divisão do estado, e venceu Casimiro de Abreu no estádio Joaquim Flores em Nilópolis pelo placar de 2-0. O time volta a jogar na quarta-feira no CFZ. O Paduano agora em busca do acesso para a Série B1, a terceira divisão do futebol carioca. Grande abraço para o Márcio Barros, gestor de futebol do Paduano, sempre ligado aqui na Super Rádio Tupi. Vamos saber o que ele achou desse primeiro tempo. Botafogo 1, Sampaio Correia 0. A coisa vai clareando para o Fogão, vice-líder. Sampaio Correia com um jogador a menos, mas o Botafogo não pode dar mole. Fala aí, comentarista que tem a manha. Aranha, o cara que tem a manha. É, Vinícius, olha, é curioso o futebol, né? Hoje o grande destaque do Botafogo, sem sombra de dúvida, não o mais valioso. Eu digo o maior destaque do time, o que constrói, o que movimenta o time, é o Chay, que disputou o campeonato pela Portuguesa Carioca. E me lembro que no ano passado, a maior revelação do Botafogo era o menino Matheus Nascimento. E o Navarro jogava às vezes com ele e era um coadjuvante. E hoje eu pergunto, onde está o menino Matheus Nascimento? Que eu estou procurando aqui a relação do banco de reserva, nem estou vendo ele aqui. E hoje eu encho o peito para dizer que eu gostava e sempre elogiei o Navarro. Apesar de ver no Matheus Nascimento um jogador que eles poderiam até jogar junto algumas vezes, com alguma qualidade técnica, mas que seria um jogador, de repente, a pensar em se tornar até ser candidato a craque. Mas quem está fazendo a diferença e se torna disparado o jogador mais valioso que o Botafogo tem é o menino Navarro. É matador, é artilheiro. Odé, é jovem, fala, compadre. Deixa só te trazer um detalhe. A gente estava observando aqui a saída do Navarro para o campo. E aí hoje, com a presença da torcida, a galera estava gritando: fica Navarro, fica Navarro. E ele prestando aqui reverência para o torcedor que pede a permanência dele, Dé. É, mas isso é aquela famosa, me engana que eu gosto, conversa para boi dormir. Ele é um jovem, está começando a vida dele. Infelizmente, Odilon, no futebol a gente tem que pensar no dinheiro, como todo mundo na vida. Você tem que pensar na família, você tem que pensar a dar uma condição melhor, viver melhor. E vamos lembrar que o jogador hoje não pertence ao clube. O jogador é fatiado. O clube detém apenas um percentual. Infelizmente, era diferente. Na minha época, a gente pertencia ao clube. E hoje, ele nem tem opinião formada. Os seus representantes, Botafogo tem uma pequena parte, é que vão decidir o futuro dele. E já está decidido para mim o futuro do Navarro. Eu espero que ele fique até o final da Série B, porque com ele, o Botafogo vai, com toda certeza, ter uma possibilidade muito maior de chegar. Porque ele é o cara que está fazendo a diferença no momento certo. Vamos lembrar que hoje, o Botafogo até foi um pouco diferente. Gostei do Botafogo durante pelo menos 25 minutos. Passivo, aceitando a retranca do Sampaio Correia, que até perigou no início. Teve um bom chute do Watson aos 6 minutos, que o goleiro Diego Loureiro defendeu no canto. Depois aquela jogada do Léo Arthur lá pela esquerda, e criou um salseiro danado dentro da área, e o Botafogo não chegava. Foi chegar, malandro, aos 20 minutos, olha só. num ataque com o Chay, que a bola ficou pererecando lá dentro da área. Foi 20 minutos, foi que o Botafogo chegou. Sabe o que acontecia? O Botafogo passivamente marcava no meio do campo. Quando tinha a bola, o Sampaio Correa, porra, voltava todo mundo pro meio campo. Aí não tem velocidade. Aí fica toque pra lá, toque pra cá. O Diego Gonçalves participando um pouco do jogo. Mesma coisa o Marco Antônio. Mas à medida que o tempo foi passando, aí o time do Botafogo teve duas faltas laterais seguidas. Aí foi cruzado pra área, já pelo menos animou mais o time. E aí passou a dominar o jogo. O time do Sampaio não chegou, mas hora nenhuma. Nem com o perigoso Pimentinha, que é ensaboado. A bola não chegou pro Ciel, não chegou mais pro Léo Arthur. O time do Sampaio começou a ser sufocado. E olha que o Botafogo corre um risco terrível, porque o Carli e o Gilvan são dois jogadores. O Carli tem até muita qualidade, muita técnica, mas são dois jogadores lentos. Que se for pego de calça riada no contra-ataque, aí, malandro, eles não vão conseguir pegar ninguém. Mas o Botafogo passou a ter domínio. E aí, aos 30 minutos, numa das quatro faltas laterais, o Botafogo teve três escanteios e quatro faltas laterais. Eu não sou apegado a negócio de posse de bola, chute a gol. Eu acho que isso é uma conversa pra boi dormir do cacete. Mas, pra tu ver, porque o time do Sampaio tava fechado, retrancado, não tinha espaço. E aí surge, num dos três escanteios, não aconteceu nada. Numa das quatro faltas laterais, não aconteceu antes, porque o Gilvan cabeceou mal. O Carli ia fazer o gol, ele cabeceou e tirou. Foi de uma falta lateral aos 30. Aos 37 foi o Marco Antônio, que chutou, a bola resvalou no Mascarenha e obrigou o goleiro Mota a fazer grande defesa. 37, só dá o Botafogo. 39, malandro, o Chay colocou o Carlinhos na cara do gol, lateral esquerdo. Ele e o goleiro, faz meu filho. Ele chutou em cima do goleiro Mota, perdendo um gol feito. Só dá Botafogo. Cadê o Sampaio? Não vinha mais. Até que, na quarta falta lateral, cobrada para a área, aos 42 minutos, foi perfeita a cobrança. E foi perfeita a atuação do centroavante Navarro. Não foi aquele gol, Vinícius, molezinha, abaixando para empurrar para dentro do gol. Não foi. Não, ele subiu lá no meio dos zagueiros e cabeceou lá no cantinho. Com força. Um gol de centroavante de qualidade, porque ele não é cabeçudo. Então o Botafogo passou a ter o domínio. E aí acontece que aos 45, o zagueiro Joés, porra, malandro, ele dá uma voadora, ele merece pegar pelo menos. Pra mim, ele devia ir direto pra delegacia. Por quê? Poderia ter fraturado a perna de um companheiro. Ainda ficou injuriado que o árbitro deu amarelo, mas aí o VAR chamou. Ele foi lá no VAR, malandro, e viu a agressão que o Joel fez e foi expulso. E não gostou não, compadre. Bom, o que que fez o técnico Felipe Suriano? Tirou o Léo Arthur, que é um jogador que joga do meio pra frente, só vai ficar agora com o Pimentinho e com o Ciel, que são dois homens mais ofensivos, e recompôs a zaga. Botafogo tá com o jogo na mão, mas que tá ganho o jogo? Não posso garantir isso, até porque eu vi o Vasco e participei com 10, tomando um sufoco do cacete, e ir lá e ganhar o jogo com 10 homens. Botafogo é favorito, se continuar jogando da maneira que ele terminou o jogo. Buscando o segundo gol. Se for sentar em cima da vantagem, achar que com um homem a mais, que com 1 a 0 é suficiente, pode correr risco. Mas gostei muito dos últimos 20 minutos do Botafogo. Matou a pau, compadre. Valeu, Del Aranha, o comentarista que tem a manha. Analisando o primeiro tempo, de 1 para o Botafogo, 0 para o Sampaio Correia. Altese Peças Automotivas, compre pelo site, retire em nossas lojas. Penha, Barra e Recreio, Altese, a peça mais importante é você. Cachaça 51, a mais vendida no mundo. Mas não é por isso que vai ficar se achando. Beba com moderação. Betano.com, o jogo começa agora. Venha para o Team Controle, aproveite 25 GB para usar como quiser a partir de R$ 49,99 por mês. Oferta por tempo limitado. Boa jogada, hein? Falando nisso, azeite é bom, o live é ótimo. E daqui a pouco tem mais aqui no Tempo de Intervalo da Tupi. Quem tá no Rio, tá na Tupi, fala mais alto que eu quero ouvir. Alô, torcedor que tá aqui ligado no jogo de hoje. Quer ter muita internet para não perder nada no seu time? Venha para o Team Controle até 15 de setembro e aproveite essa oferta. 25 GB para usar como quiser a partir de R$ 49,99 por mês. São 20 GB de bônus por 12 meses, mais 5 GB do plano e ainda tem redes sociais inclusas por 3 meses. É muita internet. Quer mais? Abrindo uma conta no C6 Bank, você tem mais 4 GB de bônus e um cartão C6 Bank sem anuidade. É muita vantagem. Já imaginou tudo que você vai poder fazer? Trocar mensagens à vontade com os amigos, comentar quem foi o melhor do jogo, postar fotos e vídeos nas redes sociais e ficar ainda mais conectado. Não perca tempo. Oferta por tempo limitado. Saiba mais em tim.com.br. Eu quero tu, eu quero pi. E na Tupi, o futebol eu ouço aqui. Eu quero tu, eu quero pi. E na Tupi, o futebol eu ouço aqui. Galera, 7 da noite, mais 19 minutos. Daqui a pouco as emoções do segundo tempo da Série B do Brasileiro. Botafogo e Sampaio Correia. Magalu chegou geral no interior, Baixada e capital. Alô Baixada, tem loja aberta em Vila dos Teles. Alô Rio, tem loja na Uruguaiana e Alfândega. Faça parte da torcida Cavacas Global Sports, onde você encontra tudo em vestuários esportivos e acessórios. Visite boutiquefutebol.com.br ou vá à Rua Uruguaiana, 162, Centro do Rio. Cavacas Global Sports. O jogo tá tão parado que você ficou ansioso? Haja Calman. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Você, motorista de aplicativo, já pensou em comprar um carro para trabalho? Na Lions Seminovos, seu financiamento sem entrada é possível. Ligue 4062-0113. Os dois times voltaram para o segundo tempo e quem volta para com as emoções da segunda etapa da Série B do Brasileiro, Botafogo e Sampaio Correia, Nilton Santos, é o locutor Vibração. Eu, você e o rádio aqui na Tupi, a Super Rádio do Brasil, autoriza o árbitro, a bola rola, solta no campo do seu rádio. Bola rolando pro segundo tempo aqui no estádio Nilton Santos, você ligado na Super Rádio Tupi. O Botafogo tentava a primeira investida, parece Joel Carli rasgando, põe pra frente, alivia a pressão, a bola lá no alto e aí chega também lá em falta o ataque do Botafogo com o Navarro. Teve mudança no time do Sampaio Correia, em Wellington Campos. Já confiro pra você. Foi o Jean Silva, camisa 7. Saiu Eloy, camisa 15, entrou o Jean Silva com a 7, a segunda metida no Sampaio, né? Já tinha tirado para recompor a zaga o Léo Arthur e colocou o Alan ainda no primeiro tempo, informando assim saúde. Odeia, Botafogo joga com superioridade numérica. Agora, nesse início de primeiro de segundo tempo, tem que aproveitar isso também. É uma vantagem, né, Dé? Mais do que isso, ter agressividade, marcar pressão, não deixar o adversário criar nada, sufocar, ficar em busca do segundo gol. Porque se fizer o segundo gol, praticamente malando brocha geral o time do Sampaio. Um golzinho de diferença pode acontecer num erro da arbitragem, num erro individual. Vamos lembrar que o goleiro do Botafogo, no jogo passado, fez uma lambança e o CSA foi lá e fez o gol. Então você não pode brincar. 1-0 não é certeza de vitória. E o Botafogo pode marcar mais gols, sim, senhor. Assis Freitas está com a gente aqui no canal da Tupi no YouTube. Vai mandando também aí sua mensagem no WhatsApp, eu quero te ouvir no 980-18-88-80. Abraçando também o Bruno Lacerda. Ele pede abraço aqui pro seu Dilmar, que é o sogro dele, botafoguense. Tá fazendo uma média aí com o sogrão, hein, Bruno? Um abraço. Tá ligado aqui na Super Rádio Tupi. Precisando do habeas corpus, malandro. É o habeas corpus? Você é malandro, é. Meu sogro, meu querido, eu te amo. Me empresta a cinquinha aí, meu sogro. Tá ferro, A crise. Covid-19. Aí tem que pegar com o sogro emprestado. Tá fazendo aquela média, Dé. 2 minutos de bola rolando. Aqui no estádio, o Nilton Santos sai pro jogo. A equipe do Botafogo. Quem chega na parada é o jogador Joel Carli. Ele passa aqui pro Daniel Borges. Bola pro Chay. Já esticada no comando de ataque. Boa bola. Marco Antônio de frente pro crime. Agora vai fazer. Bateu. Defendeu o gol. goleiro! Inacreditável! Havia um impedimento marcado, mas ele perdeu o gol! Feito, Wellington Campos! Você foi muito feliz na sua narração. Independente de ter tido o impedimento, ele não concluiu bem. Né? Ele faz a finta em cima do número 4, Éder Lima, e chuta em cima do goleiro. Mesmo com o impedimento confirmado, poderia ter feito o gol. Mas tá valendo. Botafogo 1-0, placar Cachaça 51. Na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. Amanhã, galera, tem Vascão da Gama em Goiás, São Januário, 8 da noite. Quando a bola rolar, você vai ouvir o fenômeno do rádio brasileiro. José Carlos Araújo. Ele a todo instante, a palhinha do Canhotinha. Hoje mais cedo o Garotinho deu um recado ao lado do Apolinho. Mengão 1, América Mineiro também 1, no Maracanã. O garotão Luiz Penido deu um recado, vitória do Flusão, 2-1 sobre o Braga, lá no Maraca, 2 pro Flusão, 1 para o Bragantino. Volta o fogão, Marco Antônio agora preparou investida pela direita, bom passe pro Chay, rolou, entrou na área, cruzou na boca do gol, vai entrando a bola, tira a zaga, quase o gol contra, essa bola aí entrando. E aí vem a zaga do Sampaio cortando e a bola vai para a última linha. Escanteio, Wellington Campos. Engrossou tudo ali na boa jogada do Marco Antônio com o Chay quando ele tentava fazer o passe para o Diego Gonçalves. Ganhou escanteio, Botafogo em busca do segundo gol. 1-0, bota placar Betano. Vamos lá então, para o meu escanteio, tem lá o Carlinhos que se posiciona para mandar a bola para dentro da área. Tem o Chay também aqui na lateral. Vamos ver o que acontece. Ele vai cobrar fechado ou vai rolar para o Chay? Um ou outro, Chay tá lá com a mão levantada. Atenção, meus amigos do Brasil, galera do Botafogo. Levantou no primeiro pau, a bola desviada dentro da área. Opa, meteu a mão, é pênalti pro Botafogo! Pênalti pro Botafogo! No cruzamento pra dentro da área, desvio de mão e o árbitro marca pênalti para o Botafogo. Wellington Campos. O árbitro foi quem marcou o pênalti. Isso é bom que seja colocado na transmissão e acertar ali o Navarro também. É pênalti a favor do Botafogo, lógico que é um lance para revisão do árbitro de vídeo, muita reclamação. O pênalti inicialmente foi do Éder Lima a favor da equipe botafoguense. Tem um braço sobrando ali. O que você achou, Dé? Um lance muito confuso, né? O árbitro tem VAR. Vai ter que ir no VAR, porque porra, não pode chegar com tanta precisão assim, né, ué? Num lance de escanteio, todo mundo trepando em cima do outro. E se tem essa ferramenta, vamos utilizar. É isso aí, e usar com sabedoria. Por exemplo, esse lance ele marca e o VAR chama ele lá pra ver. Não é mole a vida do VAR também, não. E do próprio árbitro, né, de Odilon? Ele tem que decidir muito rapidamente. Ele está revisando o lance nesse momento, o Botafogo 1-0. Tomara que ele revise a favor do Botafogo. A galera está nessa expectativa. Está aí dentro da área, houve um toque. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai decidir. Está olhando o recurso do VAR dentro do tumulto. Não marcou. Volta o árbitro, não marca o pênalti, está anulado o pênalti. E o árbitro está marcando o quê? Só tiro de meta. O que ele marca? Aí marca o Vasconcelos. Ele vai pegar a bola ali do Chay e vai dar posse de bola para o Sampaio correr, Odilon. Vê aí, né, Odilon, o que é preciso quando o VAR é bem usado. Seria cometido uma injustiça. O VAR está aí para isso, não para fazer aquilo que fez o Vasco Cruzeiro. Levar 10 segundos para resolver um lance que normalmente levava 10 minutos. Aí não, mas dessa vez... o VAR foi correto. Eu também não daria um pênalti, não. Muito bem. 7h26 da noite no Rio. Hora certa, Tupi. Se liga aí no tempo que o jogo tem. Sinal eletrônico mais bonito e famoso do rádio do Brasil, acionado pelo João Tavares Júnior, marcando para você aqui na Super Rádio Tupi. 6 de bola rolando, segundo tempo de jogo, segundo ato de espetáculo. Placar do Super Futebol da Tupi, você confere. Fogão, tem um gol marcado pelo Rafael Navarro. Sampaio Correia. Zero. Aqui, Tupi. Conosco. conosco, Rádio Timbira, lá em São Luís do Maranhão. Alô, galera maranhense, galera do Sampaio, curtindo aqui a Super Rádio Tupi. Um abraço lá pra essa galera de São Luís do Maranhão, Rádio Super Marajoara, Belém do Pará. Alô, Leandro Monteiro, obrigado pela audiência, essa galera que curte a Super Rádio Tupi. Meu amigo Luiz Orlando, aqui no Engenho de Dentro, Wellington Bebezão, também curte aqui a Super Rádio Tupi. Vai mandando o seu recado, a gente manda pro bar na Super Rádio do Brasil. Sete minutos de bola rolando. O Extra Hiper agora tem preço de atacado todo dia, na loja e no Clube Extra. E se achar preço menor, cobrimos do caixa. É o desafio mais barato. Extra! Quando o Marco Antônio vinha aqui na direita, foi derrubado e é falta. Pegaram lá o Marco Antônio, o árbitro deu a falta e não tem mais o que reclamar. Tá ali gesticulando com bandeira, o camisa 8 Ferreira, mas aí o árbitro vai dar o quê? Só falta. E é perigosa pela lateral, hein, Wellington Campos? É verdade, ficou reclamando ali do Ferreira, é o Mascarenhas também, jogador emprestado pelo Fluminense. Vamos para a cobrança da falta, a chance da bola parada, o Bota tá lindo na frente, 1-0 o placar, Magalu. Vamos ver agora a falta, Chay tá ali, Carlinhos também, vai se levantando lá o Marco Antônio, vamos ver o que que vai acontecer. Aqui, Tupi, a Super Rádio do Brasil. Ali se posicionam os jogadores do Botafogo, bate aquele papo, tem ali o Joel Carli, trocando uma ideia com o Chay e também com o Carlinhos, né? Vamos ver, estão ali articulando alguma coisa, quem sabe seja uma boa jogada e o gol pro time do Botafogo, vai mandar lá no segundo pau. É uma falta que vai ser cobrada aqui entre a linha da grande área e a linha lateral do campo. Pela direita tem Carlinhos e tem o Chay. Atenção, meus amigos do Brasil. Carlinhos rolou pro Marco Antônio no bico direito, levantou pra cabeçada do Gilvan. A bola passa à esquerda e vai pra última linha. Que perigo, quase o segundo do Botafogo. Numa jogadinha bem transada, hein, Wellington Campos? Bem transada agora. O Gilvan errou o gol. Se ela vai no gol, entra, porque o goleirão ficou paradão, paradão. 1-0, falta placar, Magalu. Tem gol, informe Vinícius Gama. Na Arena da Baixada, grande jogada do ataque do Atlético Paranaense. Renato Kaiser faz Atlético 3, Grêmio 0, informando o time. Aqui, Tupi, a Super Rádio do Brasil. FM 96,5 na internet, tupi.fm, no aplicativo em todo o planeta. Você curtindo no app Tupi, no site da Tupi e também no Facebook. Também você curtindo a gente no Instagram, mande aí o seu recado, 98018-8880. Eu quero ouvir a sua voz aqui na Super Rádio Tupi, zap com você, 98018-8880. Interaja, mande o seu recado, fale com a gente, assim como o Adilson Furgieri, que está lá em São Manuel, no interior paulista, o Ari Carvalho, lá em Portugal, curtindo aqui a Super Rádio Tupi. E agora tem falta para o time do Sampaio Correia, a equipe maranhense vem aí, hein, Marco Vasconcelos? É isso, de novo, pela meia esquerda, um pouco depois da intermediária, campo de ataque do Sampaio. Ciel, camisa 99 e também o Mascarenha. Já que está jogando ensaiada, vem ela aí, Odilon. Muito bem, vem na falta para o Sampaio. Está ali o Mascarenha, está ali também o Ciel para a cobrança da falta. Fica ligado aí, Diego Loureiro, não pode vacilar. Passou o Mascarenha, atenção, rolou, bola para ele, forte demais. Eles faltam. Combinaram ali, ó. Joga para mim ali, joga para mim ali. Aí o que o Ciel fez? Lá na linha de fundo, Marco Vasconcelos. É, o Ciel costuma bater direto esse tipo de falta, mas aí tentou o passe para o Mascarenha, foi muito forte na jogada ensaiada para tentar surpreender o Botafogo. Que bom. Tiro de meta para Alvinegro, já cobrado, tá na frente o Fogão, 1-0, placar médio, né, Benson? 7:31 da noite, hora certa, Tupi! Se liga aí no tempo que o jogo tem. Campeonato Brasileiro no Nilton Santos. Corridores, 11 minutos de bola rolando, 11, galera. É o segundo tempo de jogo, segundo ato de espetáculo. Placar do Super Futebol da Tupi, você confere. Botafogo! Tem um, Navarro. Sampaio, Correia. 0. Tupi, Futebol Júnior. No pique do seu coração, no embalo da sua emoção, pela Tupi, a super rádio do Brasil. Venha para o Team Controle e aproveite 25 GB para usar como quiser, a partir de R$ 49,99 por mês. Oferta por tempo limitado. Olha o fogão no ataque, dentro da área, chegando lá o Diego Gonçalves. Atenção, Diego Gonçalves, ainda ele, driblou mais um, foi ali de fundo pelo alto desvio da zaga, é escanteio. Diego Gonçalves descolou lá um escanteio pela esquerda, o Wellington Campos. Ele tentava um cruzamento ali, tanto para o Chay quanto para o Navarro. A bola bateu ali no Alan, número 14, foi embora pela linha de fundo, escanteio. Botafogo em busca do segundo gol para dar aquela tranquilidade que o Oyama de fora da área fuzilou, desvia no meio do caminho, a bola passa aí, aliás, à direita, linha de fundo, mas teve um desvio no meio do caminho, é outra escanteia pela direita, o Wellington Campos. Na rua, a bola ia pro lado direito, teve desvio, foi pro lado esquerdo, escanteio, Botafogo pressiona. 1-0, bota placar live. Muito bem, vamos então para a cobrança do escanteio. Mais uma vez, tem Carlinhos e tem o Chay. Os dois ali sempre nessa jogadinha ensaiada. Vem lá então para mandar para dentro da área. Tem lá também o Carly, tem um monte de gente. Lá, segundo pau, atenção, preparou Carlinhos, fechado no primeiro pau, testada do Diego Gonçalves. A bola vai para a linha de fundo. E é só tiro de meta e ponto final. Não há mais nada o que reclamar. Na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. Lembrando, galera, aqui mais cedo, 11 da manhã, você curtiu o garotinho ao lado do Mapolinho, na Tupi, a bola rolou e o Mengão empatou com o América Mineiro lá no Independência. Tudo pra você aqui na Super Rádio Tupi, a Super Rádio do Brasil. Vamos lá. Jarro Pedroso, 21, no lugar do Pimentinha, número 11. E também entrou o 9 aí, o Jackson, no lugar do Ciel, Wellington. Me ajuda aí. Então, vamos lá. Ciel foi embora. Ciel foi embora, entrou então o Jackson, número 9. Quatro substituições feitas pelo Felipe Surian. E aí, Té, eu quero te ouvir, porque o técnico Felipe Surian está tentando aí pelo menos empatar, hein, o Té. Não tem outra alternativa. De 1-0 também você perde, pô. O que o Botafogo já podia ter definido. O Gilvan perde um gol feito. De novo no cruzamento lateral do Chay, que botou ele trocando figurinha, cabeceou para fora. Só deu o Botafogo até agora. Não pode deixar a peteca cair. Tem que continuar em busca do segundo gol. 1-0, resultado muito perigoso, compadre. Aqui, Tupi, a Super Rádio do Brasil tem gol. Informe aí, Vinícius Gama. Na Arena da Baixada, o Thiago Santos diminuiu para o Grêmio. Agora o Renato Kaiser, segundo dele no jogo. Atlético Paranaense 4, Grêmio 1, informando ao Tese. Caramba, o Atlético passando o rodo no Grêmio, sem dó nem piedade. O Atlético que tá aí bem pra caramba na Sul-Americana. Enfim, caramba, te contando, o Grêmio levou o goleiro, será? Atlético Paranaense, que é adversário do Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, né, Odilon? É isso, né? Tem que abrir o olho porque é um adversário forte. Conheça o Special Life, nosso programa de saúde preventiva, no site assim.com.br. Vem aqui então, falta. Mascarenhas pra falta, lado esquerdo, levantou na boca do gol, tira a zaga. Joel Carli neutralizou a tentativa do rebote. Aí a bola fica sobrando pro Botafogo. Afeição, vamos lá, correria, vamos lá no ataque, deu um toque. O Diego Gonçalves. Outra vez pro Chay, vamos lá, Chay. Sou mais você metendo bola na frente pro Marco Antônio na ponta direita. Foi a linha de fundo, cruzou na boca do gol. Primeiro chega o goleiro Mota, atento, bem colocado, e fez a defesa. O Wellington Campos estava atento, o goleiro. A bola foi lançada para a chegada do Navarro. Saiu bem o goleiro Mota. 1-0, bota placar Cachaça 51. A bola lançada em alta velocidade. Tentava o Jarro Pedroso, não conseguiu chegar lá na bola. No Rio, são 7h36 da noite, hora certa, Tupi. Se ligue aí no tempo que o jogo tem. Passados 15 minutos, 15 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, é o segundo ato de espetáculo. Placar do Super Futebol da Tupi, você confere. Botafogo! Fogão tem um, gol do Navarro. Sampaio Correia! 0 Super Rádio Tupi, Tupi, a super rádio do Brasil. Abraçando aqui a galera da rádio Difusora de Manaus. Alô, meu amigo Valdir Correia, tá sempre com a gente. Alô, Zezinho Bastos, o Carlinhos, tá curtindo a gente na sonoplastia, o Hamilton Cabral, todo mundo. E ele é vascaíno. Alô, Hamilton Cabral, obrigado pela audiência, todo mundo curtindo a gente. Segue o jogo, dominando aqui o Botafogo, que vai vencendo por 1-0. O gol foi marcado pelo Rafael Navarro aos 42 da primeira etapa. A bola volta outra vez, Chay tenta produzir lance pelo direito, ele tá sendo ali apertado pela marcação, chegava na parada lá o jogador que era o Jarro Pedroso, ele entrou com tudo, com vontade, a bola sobra pra chegada do Daniel Borges, ele inverte lá do outro lado, na tentativa de fazer lançamento para o Diego Gonçalves, e a bola é cortada pra linha de lateral. Fala, Marco Vasconcelos. Só pra lembrar que o Jarro Pedroso já tem uma longa passagem aí pelo futebol brasileiro, CSA, Pelotas, Atlético Goianiense, e ele é também uruguaio, tem dupla nacionalidade, já jogou inclusive no Penarol e no River Plate, lá no Uruguai, Edilon. Muito bem, o Botafogo chega, mas com falta, o jogo já está parado, falta cometida pelo Navarro, o árbitro em cima do lance marca a falta. Ansioso pelo gol do seu time que ainda não saiu? Haja Calman! Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A bola volta, rolaram outra vez lá na ponta esquerda, Diego Gonçalves, ele domina, parte pro mano a mano, atenção, tentou cruzar, a bola espirra em cima do Ferreira, bate nele, vai para a última linha, escanteio, novo escanteio pro Fogão, Wellington Campos. O Botafogo pressionando pelo lado esquerdo, ganha o escanteio, vem aí a bola na área do Sampaio Correia, 1-0, bota gol de Navarro de cabeça, placar Betano. Vamos ver agora esse escanteio aí pro time do Botafogo, o que vai acontecer, o que que vai rolar, atenção, vem lá na ponta esquerda, vai se mandar, ajeita lá o Chay, afastou o microfone ali da televisão para fazer a cobrança, escanteio, Chay na área, primeiro pau, o desvio, a bola ia sobrando, aparece um pezinho lá da zaga, pezinho salvador, a bola vai para a linha de lado, lance de mão para a equipe do Botafogo, tem pressa, é o Carlinhos que vai para a bola, vai todo mundo para a área, joga dentro da área, Carlinhos, ah, lance de mão, não tem impedimento não, joga na área, Carlinhos, olha o Carlinhos pedindo, atenção, bola na área, tentou, aí chegou a zaga pelo alto, briga, chega cortando, afasta, tira, Jean Silva faz o toque, a bola sobra no campo de defesa da equipe do Botafogo. Conheça o Special Life, nosso programa de saúde preventiva, no site assim.com.br. Esta é a Super Rádio Tupi, com Fogão no ataque, bola na área, era pro Navarro, cruzamento, mas vem lá o Éder Lima, corta, põe fora, é novo escanteio, Botafogo tá frenético no ataque, o Wellington Campos. Tá pressionando, buscando o segundo gol, quase que a bola chega pro Navarro, é mais um escanteio no jogo, 1-0, porta placar, Lions Seminovos. Vamos lá, capricha, Chay, atenção, vai deixar pro Carlinhos, preparou, levantou, na boca do gol, Joel Carli ajeitou a bola matada na coxa, e aí ela escapuliu do controle dele, aí vem Joel Carli, brigando, travou, sem falta, na bola, Oyama vem com ela, distribuindo, levantou lá no segundo pau, saiu o goleiro no alto, é dele, ninguém tasca. Abraçando aqui a galera ligada na Super Rádio Tupi, meu amigo José Neto, lá em Santarém, na terra do Mário Belisário, tá curtindo aqui a Super Rádio Tupi. Dé, o Aranha, comentarista que tem a manha, qual é do jogo, Dé? Continua o Botafogo absoluto, já teve 5 escanteios nesse segundo tempo. O time do Sampaio não chegou. A melhor oportunidade do Botafogo foi aquela cabeçada do Gilvan aos 9 para fora, perdendo o gol feio. Se torna um jogo perigoso, Odilon. O Sampaio não chega. Quando chega, chega timidamente. Mas aí é que mora o perigo. 1-0 não é a certeza de uma vitória. Botafogo precisa marcar esse segundo gol. Está tendo volume de jogo. Mas eu não estou gostando do Diego Gonçalves. Acho um bom jogador, mas é muito desligado. Precisa ser um pouco mais de tesão em campo. E vem ele, Diego Gonçalves, lá na ponta esquerda, se mandando, foi pra cima na marcação, deu corte, saiu do segundo, não tinha muitas opções, rolou mais atrás, buscou ali a alternativa. Marco Antônio chega no apoio, rola no meio, Oyama, Luiz Oyama, faz a volta, entregando pela ponta direita até a chegada então do Daniel Borges, ele dominou, não tem muito espaço, preparou, rolou curtinho, Marco Antônio se apresentou, vem ele pela direita, parou, brecou, rolou outra vez na chegada do Daniel Borges, aí ele recomeça tudo lá na zaga. Tem estreia, hein? Oi? Rafael, já já, camisa 7, vai ter estreia no Botafogo. Olha aí, já já, a estreia do Rafael, contratado com toda a pompa e circunstância para ser o camisa 7. Oyama vem para o ataque, a bola volta, outra vez, Marco Antônio para o Oyama, vai à linha de fundo, preparou, cruzamento, rolou para o Chay dentro da área, fuzilou na rede pelo lado de fora. 7:41 da noite, hora certa, Tupi! Se liga aí no tempo que o jogo tem. Nilton Santos! Decorridos, 21 minutos de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, segundo ato de espetáculo. Placar do Super Futebol da Tupi, você confere. Botafogo! Fogão, tem um gol do Navarro. Sampaio, Correia! 0! Futebol é na... Vem aí o estreante Rafael e o Marco Vasconcelos. Isso, vai sair o Marco Antônio. Havia muita expectativa com relação à posição que o Rafael iria jogar. Ele que é lateral de origem, vai entrar com uma espécie de segundo lateral ali, né? Na ponta direita, e sai o Marco Antônio com a 70. Rafael está estreando com a 7, Dilon. Muito bem. Dé, eu quero ouvi-lo. Essa é a posição que ele deveria jogar, tinha que jogar na lateral. Como é que você avalia essa estreia aí do Rafael, Marco Dé? Eu não tenho nem noção e nem ideia do que pode acontecer. Marco Antônio até estava elogiando ele aqui, porque tem uma mobilidade, uma movimentação muito legal. O Botafogo está em cima, em busca do segundo gol. E está aí o Rafael, que eu sei que é bom jogador, experiente. E ao longo do tempo ele vai dar uma condição ao Botafogo. Mas eu não sei se essa alteração aí vai tornar o Botafogo mais ofensivo. Mas de qualquer maneira... Olha aí a bola dominada pelo Rafael pro Chay, pro Navarro. Atenção, preparou de fora da área, fuzilou! Já no primeiro toque do Rafael. Talvez já tenha tentado ali uma primeira investida, hein, Dé? Aí, agora o Navarro perdeu uma grande oportunidade, hein? Não, eu não nego as qualidades do Rafael. Jogador experiente, multiuso, joga em várias posições. Meu único problema aqui é em relação a não estar no futebol brasileiro há muito tempo, mas também precisa jogar. Mesmo com jogando 20, 25 minutos, ele vai somar muito pro Botafogo. Mas olha, eu estou preocupado é com esse jogo aqui. Botafogo já era para ter fechado a tampa. Está perdendo muita oportunidade. Com futebol não se brinca, compadre. Aproveite o aniversário da Drogaria Venâncio e concorra a prêmios todos os dias e ao sorteio final de 100 mil reais em barras de ouro. Promoção autorizada pela SECAP. Vamos lá, Marco Vasconcelos, tem informação. Não, nesse lance anterior que o Dé fez referência do Rafael Navarro, o Diego Gonçalves reclamou muito, que ele passava sozinho dentro da área pela esquerda. Ele reclamou muito com o Navarro. É, tem que reclamar porque o cara também tem ali numa posição melhor e podia concluir pro Botafogo. Vem a bola, tira de qualquer maneira o time do Sampaio, corte foi do Ferreira, a bola alta, domina lá, opa, chapelando lá, a galera gosta, abriu a chapelaria o Botafogo, Marco Antônio, aliás, Marco Antônio não, a bola volta lá na ponta esquerda, recebeu falta, mas aí o árbitro mandou seguir, era o Carlinhos, aí a bola volta, Sampaio Correia, desce no contragolpe, tem 4-3, perigosamente, a bola virada pra dentro da área, dominou o Jackson, aliás, Jarro Pedroso voltou pra ele, ainda o Jarro Pedroso na ponta esquerda, tentativa de passagem na bola, ele foi fechado, a porta na cara dele, entra lá Daniel Borges, tá ali enrolado, mas a falta do Jarro Pedroso, o jogo tá parado e o árbitro marca a falta, abraçando aqui o Matheus Moreira, tá lá em Divinópolis, Minas Gerais, tá curtindo a gente, o Glaucio Botelho também curte aqui a Super Rádio Tupi, o Luiz Pinheiro, lá em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, torcedor do Botafogo, obrigado pelo carinho, obrigado pela mensagem. WhatsApp 980-18-8880. Fala, galera. Eu sou Edilton e estou aqui torcendo pelo meu Botafogo 2-0 e vou dedicar o gol ao meu filho Jefferson de Nova Iguaçu. Valeu, obrigado pelo carinho. Um abraço aí pro Jefferson, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Só dá! 7:46 da noite, hora certa, Tupi! Se liga aí no tempo que o jogo tem. O sinal eletrônico mais bonito e famoso do rádio brasileiro marca 25 minutos de bola rolando, 25, segundo tempo de jogo, segundo ato de espetáculo. E no placar do Super Futebol da Tupi você confere. Botafogo! Fogão tem um gol do Navarro. Sampaio Correia 0. Super Rádio Tupi. Betano.com. O jogo começa agora. Já tem mudança no Sampaio Correia. Você ligado na Super Rádio Tupi. Eu anuncio para amanhã São Januário, 8 da noite. Tem Vasco da Gama rolando a bola com o Goiás. Quando a bola rolar, você vai ouvir o fenômeno do rádio brasileiro. José Carlos Araújo. Olha o Vogão, Rafael na entrada da área, foi pro chão, reclamou de falta, Oyama inverteu o lance, lá na ponta canhota, Carlinhos dominou no bico da área, cruzou na boca do gol, testada do Navarro e a bola vai fora. Houve um desvio ainda da zaga, mas dá um impedimento marcado, já não vale mais nada. Vamos à alteração na equipe do Sampaio, Wellington Campos. Saiu o Betinho, número 5, entrou o Nadisson. Nadisson 17, é a última mexida do Felipe Surian na equipe do Sampaio Correia, Botafogo 1-0. Informando Lions Seminovos. Você, motorista de aplicativo, já pensou em comprar um carro para trabalho? Na Lions Seminovos, seu financiamento sem entrada é possível. Ligue 4062-0113. 4062-0113. Alô, Lion, alô, a galera da Lions. Alô, Alturian. Alô, Tylon Ribeiro. Aquele abraço. Você ligado aqui na Super Rádio Tupi. FM 96,5 na internet. Tupi. Ponto FM, a bola volta, olha lá o Sampaio Correia, atenção, bola perigosa, chegava então o Jackson no meio de dois jogadores na bola e aí na sequência, houve falta, mas o árbitro mandou seguir, tá valendo tudo. Vem lá o Jarro Pedroso, ainda ele chegou, Rafael tirando a bola saiu, lateral para a equipe do Sampaio Correia. Galera do Botafogo não gostou não, hein, Marco Vasconcelos? É, mas a lateral sim, Daniel Borges deixou ela sair num lance que houve uma falha do Carli anteriormente, passe de bola do Sampaio. Olha o Sampaio correr, Jarro Pedroso entrou na área, chega Gilvan rasgando, botando a bola para a última linha em escanteio. Que lance perigoso, tá se engraçando o Sampaio. O Depa avisando, 1-0 não ganha jogo não. Quer dizer, até ganha, mas se deixar empatar, a coisa fica complicada, hein, Marco Vasconcelos? Pois é, na base da força, na cobrança de lateral, na pressão ali do Jackson e também do Jarro Pedroso, ganhou o escanteio pela esquerda, Mascarenhas na cobrança, de longe. Mascarenhas, lateral canhoto, Minga Dúzia preparou a cobrança, levantou para dentro da área, a bola passa do outro lado, sobra pra todo mundo, pro time do Botafogo empreender fuga, vamos lá Fogão, capricha Chay, fez a inversão do lance aqui pra direita, Diego Gonçalves colocou no terreno, tentou ajeitar, dominou pelo alto, boa bola é pro Navarro na entrada da área, tentou passar, foi empurrado, e aí bateu na mão dele, o jogo tá parado, houve toque de mão do Navarro no ataque, falta de ataque do Botafogo, Wellington Campos. O árbitro sinalizou, mostrou ali o que aconteceu e proibiu aí o ataque Alvinegro, 1-0 Bota, gol do Navarro, placar live. Você pode não saber, mas há 18 anos, a Med Leverson cuida da sua saúde e de milhões de brasileiros. Conta com a gente, esta é a Super Rádio Tupi, a rádio líder do futebol. Atenção, meus amigos do Brasil, Navarro foi acionado aqui na direita, ele deu uma travinha, deixou a bola aqui rolada então, pro Daniel Borges, dominando pra equipe do Botafogo, pro Rafael, pro Daniel Borges, vamos lá, Fogão, preparou, inversão pro Chay na entrada da área, preparou, fuzilou e pegou muito embaixo da bola, ela subiu demais. Vou dar um desconto pra ele, que ele tá com moral no time, o Wellington Campos. Ele joga muito, né? E agora pegou muito embaixo, a bola subiu, mas ele é um baita jogador nessa equipe do Botafogo, que vence por 1-0 o gol do Navarro. Placar Cachaça 51. São 7:50 da noite no Rio, hora certa, Tupi! Se ligue aí no tempo que o jogo tem. Campeonato Brasileiro no Nilton Santos. Decorrido 30 minutos, 30, faltando 15 para acabar o jogo aqui no Nilton Santos. Placar do Super Futebol da Tupi, você confere. Botafogo! Fogão tem um, Navarro. Sampaio Correia. 0. Tupi, a grande rádio do Brasil. E pintou cartão amarelo para o Barreto. Foi isso, Marco Vasconcelos? Confere, falta cometida, campo de defesa. Barreto, camisa 23, está amarelado. Foi o primeiro, aliás, do Botafogo, Dilma. é isso, né? Primeiro cartão amarelo para o Barreto, camisa número 23. Altese, peças automotivas, compre pelo site e retire em nossas lojas, Penha, Barra e Recreio. Na Altese, a peça mais importante é você. Aqui na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. Lembrando que mais cedo, de manhã cedo, 11 da manhã, o Mengão lá em Belo Horizonte empatou com a equipe do América Mineiro. Um para o Mengão, um para a equipe do América Mineiro. O garotinho deu o recado aqui na Super Rádio Tupi, ao lado do Apolinho e todo o nosso timaço. Você também acompanhou direto do Maracanã. Fluminense 2-1 no Bragantino, com a transmissão do garotão da galera, Luiz Penido, mais querido, junto do Gerson, o canhotinho de ouro. A bola volta, Rafael aqui pela direita. Ei, Rafael, se enrolou na hora do passe, se desculpou com os companheiros, mas aí não deu legal pra ele. A bola é longa, do Sampaio, tenta ali produzir jogada, a bola esticada demais, fica fácil da pra vida do goleiro Diego Loureiro, que faz a defesa para o Botafogo. Magalu, chegou o geral no interior, Baixada e capital. Alô, Baixada, tem loja aberta em Vilar dos Teles. Alô, Rio, tem loja na Rua Uruguaiana e na Alfândega. Aqui na Tupi, você ligado junto com a gente ao Campeonato Brasileiro, 26ª rodada. O Campeonato Brasileiro da Série B vai se afunilando. A bola volta com o Botafogo, passada para o Oyama, na linha de fundo, bom lance, descolou, cruzamento na boca do gol, tá lá o Oyama! Conseguiu o corte, ele foi na linha de fundo, tentou cruzar, mas aí a bola ganhou um efeito, matando a vida do goleiro Bota, e morre no fundo da rede, na marca de 32 minutos. Oyama, camisa número 5, amplia pro fogão aqui no Nilton Santos. Oyama é o nome da emoção alvinegra, quando a rede balança, a galera do fogão vibra, vibra, vibra de botão. Fogão vice-líder da Série B. Agora no placar do Super Futebol da Tupi, você confere. Botafogo! Em dois, Navarro e Oyama. Sampaio Correia. 0. Então, Campos. E a jogada do Oyama foi sensacional pelo lado esquerdo. E o Botafogo quer mais bola pro Navarro, dominou na ponta esquerda, vai chegando o Botafogo, que é o terceiro, preparou, rolou pro Diego Gonçalves, pode fazer no Naldo, na trave! Na trave, na trave, na trave, essa bola não entra, por isso, por um pequeno detalhe, quase o terceiro do Botafogo. Ai, ai, ai, ai, ai, esse Botafogo tá demais, o Wellington Campos. Está demais, bola na trave do lance anterior, gol do Oyama, no que ele tentou cruzar, a bola bateu no zagueiro e desviou do goleiro, caiu dentro do gol, no gol do Oyama. Agora foi a vez dele, Diego Gonçalves, meter a bola na trave caprichosamente. Olha o fogão lindo, lindo na frente, Oyama escreve o nome dele na história do jogo, fogão 2-0. Gama, como é que tá aí o Oyama na artilharia do Botafogo? Terceiro gol do Luiz Oyama no campeonato, 39 gols tem o Botafogo, segundo com 47, o Coritiba líder tem 52, informando ao Tese. E olha o Botafogo de novo, Carlinhos briga lá, Diego Gonçalves, chega a zaga de qualquer maneira para cortar, aparecendo lá o Nadson, a bola volta pro domínio do Botafogo, na esquerda voltou pro Chay, caprichou na boca do gol, bateu, a bola passa e vai pra linha de fundo, já já duas mudanças, mas eu quero ouvir o Dé, um gol que veio na hora necessária, pro Botafogo confirmar o resultado, hein, Dé? É pra fechar a tampa do caixão, né? Mas é um cagão, hein? Porque ele fez um gol agora, se eu não me engano, num jogo que tava ali. Contra o Náutico. Hein? Contra o Náutico, gol de empate. Ele chuta de fora da área, ela raspa no zagueiro e cai lá dentro do gol. O Botafogo tava perdendo o jogo. E agora, ele chega, ele foge, como volante que ele é, ele recebe a bola do lado e foi tentar fazer o cruzamento. Ela raspa na perna do zagueiro, ou na bunda do zagueiro, sei lá, e mata, deixa o goleiro Mota de calça riada. Praticamente fechando a tampa do caixão. Muito bom jogador esse Oyama. Mas que ele é largo, ele é, compadre. Também tem isso, tem sorte. Você ligado na Tupi, confere. 7h56 da noite, hora certa. Tupi! Se ligue aí no tempo que o jogo tem. Olha o Fogão de novo, lançamento pro Rafael pela direita e desperdício do ataque. Passados 36, faltando 9 para acabar o jogo. E no placar do Super Futebol da Tupi, você confere. Fogão tem 2, Navarro e Oyama. 0. Vamos lá, tem 2 mudanças do Botafogo. Confere aí, Marco Vasconcelos. Confere, Dilão. Saíram o Diego Gonçalves, 11, o Navarro, 99. E entraram o Luiz Henrique, 88, meio atacante. E o centroavante Rafael Moura com a camisa 9, informando o trocadilho. Fala, Dé. Só dizer o seguinte, eu critiquei o Diego Gonçalves. Mas olha, logo em seguida ele teve uma jogada que mostrou a qualidade que ele tem. Você viu que ele entrou na cara do goleiro, o goleiro veio pra cima, ele deu uma cavadinha, ela tocou na trave e não entrou. Ele pode jogar muito mais do que jogou hoje, mas é muito merecido essa vitória do Botafogo. Que time, cara, como é um time guerreiro e brigador. Vai subir com certeza, parceiro. Esse é o Aranha, o cara que tem a manha. Cachaça 51, a mais vendida no mundo. Mas não é por isso que vai ficar se achando. Beba com moderação. Você ligado na Super Rádio Tupi, galera. Lembrando que amanhã tem Vasco e Goiás. Hoje o Fogão tá fazendo resultado pro Vascão. Amanhã é a vez do Vasco fazer o resultado pra equipe do Fogão. Vai pra cima do Goiás em São Januário. Quando a bola rolar, você vai ouvir o fenômeno do rádio brasileiro. José Carlos Araújo. Ao lado dele a todo instante, o cara que tem o canhotinha de ouro. E agora tem falta contra a equipe do Botafogo, viu? Um toque de mão. Fala aí, Marco Vasconcelos. É, e é frontal, né? Quase na meia-lua, um passo da meia-lua. Tá ali preparado, camisa 9 do Sampaio Correia, Jackson, que entrou na vaga do Ciel. Também um pouquinho mais atrás, o Jarro Pedroso. Falta é perigosíssima, como você disse, Angelão. 2 Botafogo, 0 Sampaio Correia, placar extra pro mercado. Muito bem, amanhã tem um garotinho, tem o Gerson, tem o primeiro time do rádio aqui na Tupi. Agora tem falta perigosa. Vamos observar, tem um monte de gente ali. Vejo o Nadson, também tem o Jean Silva. Vamos ver quem mais, quem vai pra bola. Tem ali também o Mascarenhas. Vamos ver quem vai cobrar. São 3 jogadores e aí fica aí a opção da cobrança pro time do Sampaio. Goleiro Diego Loureiro monta a barreira, tem um monte de gente lá, 5 ou 7 jogadores, tem um também mais atrás, vamos ver agora. É falta perigosa, tomando ali distância para cobrança, o camisa número 9, Jackson. Atenção, também tem lá umas carinhas do lado direito, de onde via é perigoso. É uma falta quase na meia lua da entrada da grande área. Se passar pela barreira, vai levar grande perigo. Partiu para a bola, atenção, mascarinhas, perna canhota na barreira, explode na barreira, todas assim para a equipe do Botafogo. Tem gol, informe Vinícius Gama. Série A do Brasileirão, lateral direito Wanderson diminui para o Grêmio na Arena da Baixada. Atlético Paranaense 4-2, informando o time. Valeu, obrigado aí, Vinícius Gama. O Grêmio diminuindo lá na Arena da Baixada. É o Brasileirão acontecendo. Fala, Wellington Campos. Então, você chamava para o jogo do Vasco amanhã com o garotinho, com o Gerson Canhotinha. E o Vasco anunciou ainda há pouco que 3.300 ingressos já foram emitidos dos 7.700 colocados à venda para o torcedor. Ingressos a partir de R$20 é para fazer aí um público legal, dar aquela motivada para o time do Fernando Diniz e buscar mais 3 pontos importantes, até porque essa vitória do Bota ajuda o Vasco em termos de Sampaio Correia, hein, Odilon? É isso, né? Pro Vasco da Gama, o Sampaio ficando pelo caminho é excelente. A bola volta, o Botafogo tenta, não entendi, Daniel Borges não conseguiu fazer uma boa jogada e ela vai para a linha de fundo. 8 da noite, galera, hora certa, Tupi! Se liga aí no tempo que o jogo tem! No Nilton Santos! Decorreu! corridos, 40 minutos, 40 minutos, galera. Olha o Fogão indo para o ataque. Rafael Moura chega, brigou pela posse de bola, mas aí na sequência cometeu a falta. Quarentão, faltando 5 para acabar aqui no Nilton. Placar do Super Futebol da Tupi, você confere. Botafogo! Tem 2, Navarro e Oyama. Sampaio Correia. 0. Você e o rádio. Boa jogada, hein? Falando nisso, azeite é bom. O live é ótimo. Vai pintar mudança aqui no Botafogo. Vem lá um monte de gente. Um deles é o Enio, o outro é o Frizo. É isso, Marco Vasconcelos? Confere. Duas mudanças. Está rodando o time. O técnico Anderson Moreira já subiu a plaquinha ali pro Chay. Mas primeiro vai ter a cobrança de falta do Sampaio Corrêa, Dilon. É, vamos ver o que vai acontecer. Tem uma falta lá pro Sampaio. É pelo lado direito. Vai mandar a bola para dentro da área. Se posicionando lá na direita, né? Nadson. O camisa 17. Atenção, Nadson levantou no primeiro pau. Subiu o Rafael Moura, como se fora lá um zagueiro. Aí a bola sobra com o Daniel Borges. Tenta cortar. A bola volta no campo de jogo de cabeça. Faz o toque lá o Luiz Henrique. Mas aí a falta já está marcada em cima dele. E o jogo já está parado. Vem aí mudanças sendo processadas, hein, Marco Vasconcelos? Isso aí. Primeiro a sair é o Barreto com a número 23. Barreto 23 fora. E entra o Matheus Frizo com a número 45. Fazia tempo que o Frizo não entrava. Sai também o Chay com a 14 e entra o Enio, atacante, camisa 36, informando o Mad Levinson, Dilon. Dé, eu quero te ouvir. Duas mudanças aí no final do jogo, talvez pra dar um gás melhor pro time do Botafogo, né, Dé? Não, a tampa do caixão já foi fechada. Pode orar e administrar a extrema-unção. No esforçado do time do Sampaio, que complicou a vida. Botafogo só foi definir aí agora, pouco, com um gol do Oyama. Mas olha, que meio campo, hein? Barreto junto com o Oyama no meio do campo, setor defensivo do Botafogo sempre muito firme. Talvez tenha deixado a desejar um pouquinho do meio pra frente. Chay, pra mim, um grande destaque do Botafogo, como sempre. Muito criativo, muito lúcido, né? Mas de qualquer maneira, tá aí uma vitória muito merecida e um Botafogo. Botafogo que me surpreende favoravelmente. A gente já esperava as dificuldades, mas elas estão ficando para trás. E graças a Deus, o último jogo do Botafogo, que jogou mal realmente, não repetiu aqui hoje. Hoje o Botafogo foi brilhante o tempo todo. E poderia ser até demais, parceiro. É esse, o Del Aranha, o cara que tem a manha. Aqui na Super Rádio Utopia, bola volta. Luiz Henrique trabalhou na ponta esquerda, deixando para o Enio. Dominou o Enio, balançou o corpo, rolou outra vez para o Frizo. Para o Enio, foi na linha de fundo, rolou para trás. Defendeu o goleiro Mota. Põe para a linha de fundo, escanteio para o Fogão, Wellington. Com o pé direito, tirou o goleiro Mota, o que seria o terceiro gol da equipe botafoguense. Escanteio, Botafogo quer o terceiro do jogo. Ainda dá tempo, de novo. Dá tempo sim, é o Luiz Henrique, vai lá pro meu escanteio. No lado esquerdo vai levantar lá na área. Capricha, Luiz Henrique. Preparou, levantou na área testada do Rafael. Solta o goleiro, pega de novo. Lance perigoso, mas o goleiro não deu conta de segurar. O Wellington Campos. Soltou, ela quicou, aí ela na frente dele ficou a pressão do goleiro. O Botafogo vence o jogo 2-0. Os gols foram marcados por Navarro e Oyama. 2-0, bota placar, Betano. Amarelo pra quem? Mascarenhas. No nosso anterior fez uma Mascarenha, né? Com Mascaranha, não, hein? É Mascarenha, não é pro Mascaranha, não, hein? Muito bom o goleiro Mota, hein? Começou na marquinha falhando naquele lance do escanteio, mas depois, malandro, fez defesas aí sensacionais. Nadson no escanteio pro time do Sampaio, bola metida na boca do gol, tira a zaga do Botafogo, passa a ferrenha, cabeçada do Gerro Pedroso na entrada da área, sai da mata Diego Loureiro e faz a defesa. Fala aí, Dé. Não, só isso aí, malandro, dizer que... tá aí, Botafogo, vivão, né? Segundo colocado e muito merecido. O time de todos jogou bem. Esse é o Del Aranha, o cara que tem a mãe aqui na Super Rádio. Mais cinco. Vamos então, mais cinco minutos. Lembrando, galera, que daqui a pouquinho, 8:30 da noite, tem o Conexão Tupi com meu amigo Rafael de França e todo o seu elenco. Um timaço para você ter aí o resumo da semana, enfim, as informações para você que acompanha a programação da Super Rádio Tupi. Programaço com Rafael de França. Hoje, 8:30 da noite, logo após o Super Futebol da Tupi. Vamos até os 50. 45. Vamos então a 50 minutos, tempo de acréscimos, tempo passando, 8 horas e 6 minutos, galera. Você ligado aqui na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. Sai pro jogo, tenta fazer a manobra, aí vem lá o friso, mas aí já tem uma falta marcada. O árbitro para e marca o jogo. Aqui na Tupi, o futebol tem muito mais emoção. Amanhã, galera, você ligado com o garotinho, com o Gerson Canhotinha de Ouro, para Vasco e Goiás, 8 da noite, São Januário. Hoje mais cedo, o Mengão empatou com o América Mineiro, 1-1. O garotinho deu recado lá direto do Independência, ao lado do Apolinho, comentarista de 12 Copas do Mundo. E também você acompanhou o garotão da galera no Mispedido, direto do Maraca, contando a vitória do Flusão 2-1 para cima do Bragantino, ao lado do Gerson Canhotinha de Ouro. Tudo para você na Super Rádio Tupi. Aqui o Fogão vai vencendo 2-0. Os gols marcados pelo Navarro e também pelo Oyama. O Fogão vai subindo na classificação. O Fogão é o vice-líder. A galera do Fogão agitadíssima. Vanderlei Santos está com a gente. Obrigado. O Arisvaldo Davi também curte a gente. O Cláudio Donato, Carlos Reis, o Thiago Magos. Essa galera ligada com a gente no canal da Tupi no YouTube. Um abraço aí para essa turma toda. O Paulo Roberto Ribeiro Júnior. Todo mundo ligado na Tupi. Vai acabar! 47 mais 3 minutos pelo tempo de acréscimo do árbitro do jogo. Tenta sair aqui na ponta esquerda, rola a bola, abertura do lance. Opa! É falta! Concluída aqui a falta e o jogo está parado. Não há o que fazer, o árbitro pega a falta e é contra o Botafogo, Marco Vasconcelos. Isso aí, na ponta esquerda, um duelo de jogadores revelados pelo Fluminense, né? O Mascarenhas e o Rafael, que embora seja alvinegro, foi criado em Xerém no Fluminense. Nadson na cobrança, vem ela aí, Odilon. Muito bem, vamos ver essa cobrança, meus amigos do Brasil, galera alvinegra que curte aqui a Super Rádio Tupi, a Super Rádio do Brasil. Tem o Nadson pra falta, levantou no tumulto, no alto, lá em cima, Diego Loureiro, absoluto é dele e ninguém tasca. E ninguém tasca, Marco Vasconcelos. Fica fácil, esse tipo de cobrança, você bater mais alto, aí o goleiro fica mais tranquilo de frente pra bola. Finalzinho do jogo, Fogão 2-0, placar calmão. Jefferson Porto tá com a gente também no canal da Tupi, vamos Fogão. Leonardo Santos de Almeida, Botafogo precisa fazer mais um golzinho. Valeu, obrigado pelo carinho. Alan Góes, Marechal Hermes de presente aqui na Tupi. Olha o Fogão, vem lá Rafael Moura, passe do Oyama na ponta esquerda pro Enio, capricha, cabe o terceiro Enio, vamos lá Fogão, esticou demais o Enio, aí apareceu a zaga, aliviando a pressão, Nadson, o Enio aperta, mas aí consegue lateral para a equipe do Botafogo lá pela ponta esquerda. 48, faltam 2 minutos pelo tempo de acréscimo do árbitro do jogo. Você ligado na Super Rádio Tupi. Você ligado junto com a gente. São 8 horas 9 minutos. Aqui Tupi, a Super Rádio do Brasil. O jogo começou lá de trás com o Carli pro Rafael. Aqui na ponta direita, meteu boa bola, bola boa, de calcanhar para a chegada do Oyama dentro da área. Mas aí apareceu a zaga do Sampaio Correia fazendo o corte. O Fogão vai vencendo mais uma. O Fogão é vice-líder da Série B. O Fogão vai subir, o Fogão tá jogando demais, tá se recuperando da derrota diante do CSA e volta a vencer aqui no estádio Nilton Santos. O Botafogo tá demais, todo mundo ligado na Tupi. 49. Falta só um minutinho. Alô, Igor. Igor Pérez, produtor da nossa Isabelle Benito, da Cidinha Campos, a nossa Cidinha Livre, tá curtindo aqui a Tupi. A bola volta outra vez na ponta esquerda. O time do Botafogo chega na parada. Chegava, porque o Rafael Moura tentou, mas não deu. Fala aí, o Vinícius Gama, plantão Tupi de Esportes. Série B do Campeonato Brasileiro em Campinas. João Veras faz Ponte Preta 1, Brasil de Pelotas. Lanterna do Campeonato 0, informando ao Tese. O Wellington Campos, o Friso tomou um cartão amarelo de graça. Não tinha necessidade de fazer aquela falta. De graça, sem menor necessidade. A bola na chamada zona morta. Cartão amarelo para o número 45. E acabou! Deu fogão! Dois! Navarro e Oyama! Sampaio Correia! Zero! Você e o rádio, e mais uma vitória do Botafogo. Já já o Vinícius Gama chega para comandar o final até às 8h30, quando o Rafael de França vai assumir o comando do microfone da Tupi para o Conexão Tupi. E a galera do Botafogo feliz da vida. 2 pro Botafogo, 0 São Paulo Correia. Super Futebol da Tupi tem um oferecimento de Extra Hipermercado. Mais barato Extra. O Extra Hiper agora tem preço de atacado todo dia. Assim Saúde, conheça o programa Special Life para doenças crônicas. Tim, imagine as possibilidades. Med Levenson, para cuidar da sua saúde, conta com a gente. Drogaria Venâncio, no aniversário da Venâncio você economiza e ainda concorre a prêmios todos os dias. Lion Seminovos, 40620113. Betano, pintou emoção? O jogo começa agora na betano.com. Aposte já. Altese Peças Automotivas. Na Altese, a peça mais importante é você. Olive, azeite é bom. Olive é ótimo. Magalu, chegou geral no interior, Baixada e Capital. A loja toda em 24 vezes sem juros no cartão. Luiza, 51. Boa ideia. É ficar boa ideia sem ficar se achando. Beba com moderação. Calman é da Aspen Pharma. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A partir de agora vem ele aí, alô, alô! Vinícius Gama. Dale Gama, vitória no fogão, Gama. É isso aí, Odilon, vitória do Fogão, Série B do Campeonato Brasileiro, Botafogo subindo andares aí na competição, é segundo colocado com 47 pontos e coladinho já no líder, Coritiba, que tem 52, daqui a pouco tem Del Aranha, o comentarista que tem a manha, e muito mais no encerramento do Super Futebol Tupi deste domingo. Os outros jogos da Série B do Brasileiro tivemos no Independência, jogo terminou com confusão no final, CSA vencendo o Cruzeiro por 2-1, e no Moisés do Carelli, a Ponte Preta conseguiu fazer no finalzinho aí o seu gol, vai vencendo o Brasil de Pelotas por 1-0. Os quatro primeiros da Série B, Coritiba líder 52 pontos, segundo Botafogo 47, terceiro Goiás 45, quarto CRB 44, o Vasco é o oitavo colocado com 37 pontos, o Cruzeiro 14º 31, e os quatro que estão na zona do rebaixamento, Brusque 26, Vitória 25, Confiança penúltimo colocado com 21 pontos e na última colocação o Brasil de Pelotas com 16 pontos ganhos. Vamos então saber o que que ele achou de mais uma vitória do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Fogão vice-líder. Botafogo cada vez aí é encaminhado o acesso à volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. O melhor em campo tá voltando aqui no Super Futebol Tupi, o comentarista que tem a manha. Dé, o Aranha, o cara que tem a manha. É, Vinícius, pô, era o que a gente esperava, né? O Botafogo tá muito regular, compadre. Tá muito regular. Vamos lembrar que até o jogo anterior, que o Botafogo perdeu pro CSA 2-0, o Enderson Moreira tinha feito 12 jogos. 10 vitórias, amigo. Um empate e uma derrota. É muito natural que você, em determinados jogos, você dê uma caída, isso aconteceu no jogo anterior. Mas hoje, de novo, o Botafogo voltou a jogar daquela maneira tradicional. Sim, encontrou dificuldade nos primeiros 25 minutos, que houve equilíbrio. E o Sampaio, até durante os primeiros lances do jogo, até incomodou um pouquinho o Botafogo. Mas depois do minuto 25, o Botafogo tomou conta do jogo. Teve aí domínio absoluto. O goleiro do Botafogo, o Diego Loureiro, não pegou uma bola sequer. E o goleiro Mota, do Sampaio, para mim foi o melhor jogador do time do Sampaio. Porque se não fosse ele, esse 2-0 que demorou a sair o segundo gol, foi tudo por causa dele. O Botafogo perdeu muitas oportunidades. É claro que isso tem a ver com a expulsão do Joécio, o zagueiro do Sampaio, aos 45 minutos. Isso facilitou a vida do Botafogo. Mas o Botafogo teve várias chances. Poderia já ter fechado a tampa do caixão ainda, a partir dos 25 até os 5 minutos mais de acréscimo que teve nesse primeiro tempo. E o Botafogo só foi fazer o gol aos 42 minutos, numa falta lateral, como sempre o Chay cobrando, né? E o Navarro fez um gol de cabeça, nada fácil não. Mas aí, malandro, a partir daí, ficou um segundo tempo com o Botafogo com um homem a mais. E aí foi uma sucessão de oportunidades, teve até pênalti marcado depois que voltou atrás, várias oportunidades de gol, várias defesas do goleiro Mota impedindo o segundo gol, e o gol só foi sair, é curioso, entra o menino Rafael, teve estreia, né? Estreia do Rafael, que substitui o Marco Antônio, entrou jogando no meio do campo, aos 23 minutos, na primeira bola que ele pegou, ele colocou o Navarro na cara do gol, e o Navarro chutou e o goleiro Mota defendeu. Botafogo só foi fazer o segundo gol e fechar a tampa do caixão aos 33, cara. E foi o volante Oyama, como é bom o jogador esse rapaz, mas ele também é largo, hein, Vinícius? Porque teve no jogo anterior, se eu não me engano, contra o Náutico, o Botafogo perdia de 1-0, ele chutou, a bola bateu na bunda do goleiro, do zagueiro, e matou o goleiro do Náutico, né? A partir dali, o Botafogo depois virou o jogo e ganhou, se eu não me engano, por 3-1. E hoje, ele faz a mesma coisa, ele recebe a bola no fundo como um atacante, chegou, entrou, e aí foi fazer o cruzamento para a área. Lá raspou na bunda do Éder Lima e matou, malandro, deixou de calça riada o goleiro Mota. E não teve, daí. Gol foi de largura? Foi. Mas muito merecido. E no minuto seguinte, até muito bom jogador Diego Gonçalves, que até cornetei ele um pouco aqui, que ele precisa participar mais do jogo. Ele é um jogador forte, habilidoso, tem qualidade. No minuto seguinte, malandro, ele entra, faz uma tabela com o Chá, recebe na cara do gol, o goleiro sai, ele dá um balãozinho, ela toca na trave e sai. Pra tu ver, é um jogador de qualidade. Muito merecido a vitória do Botafogo. No final, o Ederson fez 4 alterações pra tocar. Mas olha, muito boa atuação do Botafogo, impecável no setor defensivo. Tanto que o goleiro Diego Loureiro não fez defesa nenhuma. Vou ficar de novo, Vinícius. De novo, como de sempre. O jogador que mais se destaca nesse time, tecnicamente para mim, é o Chay. Ele faz tudo. Ele é o homem das bolas paradas, ele é o cara que pensa no time, né? E o menino do Navarro, que é matador. É um cara que na hora que precisa, ele vai lá e guarda. Mas muito boa a atuação do Oyama no meio do campo e do Barreto, que faz o setor defensivo do Botafogo ser muito forte. Muito merecido essa vitória do Botafogo por 2-0. Mas foi pouco, hein, amiguinho? Poderia ter sido até demais, parceiro. É isso aí, Del Aranha, o comentarista que tem a mãe, Botafogo com os jogadores aí se destacando, né? Rafael Navarro, artilheiro do time, o Chay, pra mim o destaque, o grande destaque da Série B do Campeonato Brasileiro, também o Luiz Oyama, que não é titular com frequência, mas um dos bons volantes aí do Botafogo. Vai ser, não vai ter como tirar não, o cara tá jogando muito, né? Mas de qualquer maneira tá aí o Botafogo, né, Vinícius? Segundo colocado no Brasileiro. Série B, tudo bem, caminhando a sua classificação. E agora vamos torcer, né? Para que amanhã o Vasco faça parte dele e comece a fazer parte desse grupo aí dos desclassificados. Porque nem Botafogo, nem Vasco, cara, merecem jogar uma Série B, irmão. É isso aí. Del Aranha, um abraço para você, até a próxima. É isso aí, compadre. Esse foi Del Aranha, o comentarista que tem a mãe, analisando a vitória do Fogão. 2-0 para cima do Sampaio Correia, aqui no Super Futebol Tupi, deste domingo. Jogo encerrado, e no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta venceu o Brasil de Pelotas por 1-0. O Brasil de Pelotas segue ali na última colocação com 16 pontos. Até o Confiança já ultrapassou, e o Brasil de Pelotas tem 21, Vitória tem 25, e o Brusque 26 pontos, confirmando os 4 primeiros. Coritiba 52, Botafogo 47, Goiás 45 e o quarto colocado é o CRB com 44. O Vasco é o oitavo com 37 pontos ganhos. Mandando abraço aqui para a galera ligada na Super Rádio Tupi, o Maurício Oliveira, torcedor do Botafogo, feliz da vida. Um abraço também para o Leonardo César, rapaz, locutor. Alô, Léo. Léo Alvinegro, também feliz da vida com a vitória do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Falando aí rapidamente da Série A também, jogos encerrados, o Atlético Paranaense atropelou o Grêmio 4-2 na Arena da Baixada. O Grêmio, que nas últimas 5 rodadas tinha 4 vitórias, perdeu agora. Na Arena Pernambuco, o Sport perdeu mais uma, 1-0 para o Fortaleza. Tivemos também Juventude 3, Santos 0. No Beira-Rio, Juventude, o Internacional venceu o Bahia por 2-0. Maracanã deu flusão, 2-1 para cima do Bragantino. O garotão da galera, Luiz Penido, narrou aqui na Tupi. No Independência, mais cedo, Flamengo 1, América Mineiro também 1. O garotinho José Carlos Araújo transmitiu as emoções do jogo do Mengão. Super Futebol Tupi, sempre em nome de Med Levenson. Para cuidar de sua saúde, conte com a gente. Mais barato extra. O Extra IP agora tem preço de atacado todo dia. Conheça o programa Sim Special Life para doenças crônicas. Calman é da Aspen Pharma. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. No aniversário da Venâncio, você economiza e ainda concorre a prêmios todos os dias. Na Altese, a peça mais importante é você. 51, uma boa ideia que não fica se achando. Beba com moderação. Pintou emoção. O jogo começa agora na betano.com. Aposte já. Tim, imagine as possibilidades. Lions Seminovos, ligue 40620113. Azeite é bom, o live é ótimo. Magalu chegou geral no interior, Baixada e capital. A loja toda em 24 vezes sem juros no cartão Luiza. Tá chegando aí o Conexão Tupi no comando do Rafael de França. Mas antes, o segundo gol do Fogão. O gol da vitória do volante Luiz Oyama. Na voz do locutor Vibração. Um abraço, galera. Passada para Oyama, na linha de fundo, bom lance, descolou, cruzamento na boca do gol, tá lá Oyama! Conseguiu forte, ele foi na linha de fundo, tentou cruzar, mas aí a bola ganhou um efeito, matando a vida do goleiro Mota, e morre no fundo da rede, na marca de 32 minutos, Oyama, camisa número 5, amplia pro Fogão aqui no Nilton Santos. Oyama é o nome da emoção alvinegra, quando a rede balança, a galera do Fogão vibra, vibra, vibra de emoção. Fogão vice-líder da Série B. Agora no placar do Super Futebol da Tupi, você confere. Botafogo! Tem dois, Navarro e Oyama. Sampaio Correia! 0! Futebol é na Tupi. Tupi, Tupi, o sol do Brasil. Agora no Extra IP é preço atacado já na primeira unidade da sua lista do dia a dia. Ative atacado no app Clube Extra. Tem leite, arroz, óleo e muito mais. Escol Puro Malte, latão 3,29. Costela suína resfriada, quilo 21,99. Sorvete do Brele Du, sabor de 1,800 litros, 11,90. Azeite de oliva extra virgem espanhol Qualitá, 500 ml, 17,99. Papel higiênico Cotton, folha dupla, leve 12, pague 11 rolos, 12,99. Beba com moderação. Quer ainda mais emoção em seus esportes favoritos? É hora de conhecer a Betano.com. Lá você encontra mercados de gols, resultados, escanteios, cartões, artilharia e muito mais em apostas esportivas. Tem um mundo de emoção e probabilidades na Betano.com esperando por você. Ainda não tem uma conta? Ao se cadastrar, você ganha um bônus de até R$200 no primeiro depósito. Na Betano, o jogo começa agora! Exclusivo para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Já pensou em sair de carro sem dar nenhuma entrada? Nós da Lions Seminovos estamos em Duque de Caxias, Nova Iguaçu e em Madureira. Temos as melhores condições do mercado e vendemos até para negativados. Venha nos fazer uma visita ou ligue para 4062-0113 e tire suas dúvidas. 4062-0113. Temos condições especiais para motoristas de aplicativo. Nosso estoque de 400 carros está em lionseminovos.com.br. Entre e confira. Alô, torcedor, hoje é dia de jogão e você quer ter muita internet para não perder nada do seu time? Venha para o Team Controle até 15 de setembro e aproveite 25 GB para usar como quiser. São 20 GB de bônus por 12 vezes mais 5 GB do plano e ainda tem redes sociais inclusas por 3 vezes. Tudo isso a partir de R$49,99 por mês. Oferta por tempo limitado. Saiba mais em team.com.br. Gente, eu tenho falado aqui de uma jogada que merece replay. Vou falar de novo. É papo sério sobre o coronavírus. A MedLab só está lançando seus testes de alta qualidade, feitos por quem é craque no assunto, a preços populares. Isso mesmo. Nas farmácias selecionadas você encontra o MedTest Coronavírus por um precinho. Não perca esse lance. Procure o MedTest a preços populares. Mais um golaço da MedLab. O melhor investimento da sua vida é a sua vida. Faça na Venâncio, faça pelo app ou no nosso site, pra entregar rápida tem o WhatsApp. Faça na Venâncio pra você ver, muita variedade pode escolher. Os melhores preços a gente tem, melhor atendimento é o meu também. Faça na Venâncio pra você ver, muita variedade pode escolher. Faça na Venâncio. Faça na Venâncio. Na loja, no site, no app, no WhatsApp ou no Televendas. Faça na Venâncio. Amigo reparador, fique tranquilo, você encontra tudo o que precisa nas lojas da Altese, inclusive toda a linha de importados. São mais de 30 anos levando qualidade com bom preço para você. Altese Peças Automotivas, lojas na Penha, Barra, Recreio, central de atendimento 2122-5333, 2122-5333. Na Altese, a peça mais importante é você. Atenção, limpa estoque Magalu. Ofertas com preços de Black Friday e em até 24 sem juros. Travesseiro NASA, só R$29. Smartphone LG K62 Plus, 58 mensais. Moto E7, R$89,90 por mês. Smart TV 40, só R$79 mensais. Lavadora Gonzo 12 quilos, 70 sem juros por mês. Compre na loja e concorra a R$1 milhão. Cachaça 51 Seleção, elaborada com um blend especial que reuniu a tradicional cachaça 51 a uma seleção de cachaças envelhecidas, armazenada em condições ideais para resultar em um produto de sabor suave e levemente amadeirado. Uma cachaça nobre, envelhecida em barris de carvalho como os bons uísques. Poderosa, imponente. Que nada, é do povo que nem a gente. Cachaça 51 Seleção, uma cachaça especial, mas que não fica por aí se achando. Beba com moderação. Você já experimentou o azeite Olive, né? Não? Que é isso? Você não sabe o que está perdendo. Ele é feito no Chile e você encontra ele aqui nos melhores restaurantes e supermercados. Delicioso, saudável e com o melhor custo-benefício entre os azeites. Vai bem com salada, com massa, com o que você quiser. Esses chilenos arrasam. Azeite é bom. Olive é ótimo. O Sua Sim é o seu plano de saúde. Assistência médica e odontológica para todas as idades. Planos individual e para empresas. Conheça o programa Sim Special Life para doenças crônicas, hipertensão, diabetes, emagrecimento saudável, problemas na coluna, saúde mental e bebê Assim para futuras mamães. Procure no site assim.com.br e no blog vivaassim.com.br. Assim, mais saúde e bem-estar para você. 2102-5555 ou fale com seu corretor. A vida não está fácil para ninguém, não é mesmo? Haja Calman. Calman fitoterápico que combina três substâncias com efeito levemente calmante para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Você acha nas melhores farmácias e não precisa de receita médica. A vida pede Calman. Calman é um medicamento durante o seu uso. Não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vai começar. Aumente o volume do seu rádio. Vem aí. Debate, notícia, alto astral e a sua participação. No ar. No ar. Conexão Tupi. Conexão Tupi. Super Rádio Tupi. O show não pode parar. Rafael de França está no ar. Na cidade mais linda do mundo. 8:31, 8:31. Boa noite, família Tupi. Boa noite, grande família do rádio. Que bom que a gente tá juntinho de novo, hein? A gente tava com saudade. Depois do Super Futebol Show Tupi, a gente tá pintando e vai junto até as 10, até o Giro Esportivo com o nosso querido Wellington Campos. Mas vamos dar aquela passada limpo na semana, porque a ida do presidente Jair Bolsonaro